Buenos dias, buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Estamos começando mais um podcast AWP, né, no meio de uma zona aqui. É! Nossa senhora, hoje temos uma plateia. Plateia, grite de novo para... É! Galvão, filma eu! Quem será o retardado? Galvão, filma eu! Muito bem, muito bem. Hoje nós vamos falar de joguinhos de andar e bater. Estamos com a presença... Porrada franca. É, porrada franca, beat'em up, é uma porrada de nome aqui, cara. Qual mais um? Beat'em up, como diz o Rico. Beat'em up, como diz o Rico. Beat'em up, já jogaste, já deixa, pô. Essas coisas assim, muito bem. É os joguinhos de andar e bater. Então contamos hoje com a presença de vários membros aqui do fórum. Temos aqui o Dr. X, que está no chat. Não sei se ele está ouvindo aí agora neste momento. Isso, tá lá. Temos aqui o Cheetos Pimp participando hoje. Finalmente arranjou uma conexão decente, está participando aqui. Tá aí, meu filho? Já era hora, né? Já era hora, exatamente. Temos o Mega Tornado, editor, gravador. Opa! E diretor do programa. Tá ali, claro. Mas o MacGyver, né? É o MacGyver, exato. Temos o Morfeu. Morfeu, você tá aí, Yoshi? Eu. Muito bem. Igualzinho, cara. Temos a Ticinha, que está no chat também. Eles estão falando coisas lá. Ainda vou lá pro chat daqui a pouco. E temos o Deadpool. E eu estou aqui tentando convencer o Pompo, o famoso Fênix, a entrar novamente aqui no podcast. Muito bem. Então, o que que acontece? Hoje nós vamos falar dos fighting games, os joguinhos de andar e bater, os porradaria franca. Eu tenho uma listinha aqui. Deixa eu só pegar a lista aqui. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos começar com... Ó, vamos começar com um clássico. Eu acho que o Double Dragon foi o primeiro ou um dos primeiros. Alguém confirma? É mais clássico. Tava pensando nisso. Acho que é Double Dragon mesmo. Então, Double Dragon aí deve ter uma franquia de quantos jogos? Uns 3, 4 jogos? Que tem Double Dragon 1, Double Dragon 2, Double Dragon e Battletoads. Eu acho que foi o primeiro crossover, né? Ou não? Foi, verdade, foi o primeiro crossover. Deve ter sido. Foi o primeiro crossover. Então. Double Dragon tem assim, são 3 ou 4 games. Então. E, olha, sei lá, isso. Fora os joguinhos de luta que gerou dele, né? Então ele tem bastante coisa. Eu acho que ele... Uma coisa interessante de ter comentado do Double Dragon é que ele foi o primeiro game que dava pra jogar de dois players. Isso. Porque antes, os joguinhos de andar e bater era tudo de um player só. Isso. Tem uma cacetada de joguinho mais velho que isso, mas o Double Dragon foi o primeiro que dava pra jogar com o Billy, com o Jimmy contra o resto da acampada. Isso. Fora também que... Era depois da escola. Fora também que tem, tipo assim, o Double Dragon, eu sei que ele tinha pra vários sistemas, né? Tipo, tinha o arcade, tinha Master System, tinha Nintendo. Entendeu? Mega. Nintendo. Mega. A Atari converteu Mega era mais parecida. Três sistemas, os Atari 2600, 7000 e o Lynx. Olha, ninguém sabia dessa. Eu tinha Double Dragon pra Atari. Atari? O que é isso, cara? Atari, né? Por isso que você jogava com dois quadrados que enfrentavam bolinhas. Branco e o preto, né? Era branco e o preto e o chefe era uma bola. Então, duas bolas grandes, assim. Eu lembro que era legal. Eu lembro que era legal, mas as lembranças de um piá de 6 anos, não, quando se for ver hoje em dia, não deve ser a mesma coisa. Como é que pro Atari tudo seria legal pra ele, né, cara? Olha, eu não me lembro, faço ideia. Aquele demônio, aquele boxe que faz pela pedra. Eu não faço... Cara, não faço ideia. Boxe do Geodude. É, o boxe do... Você tá falando do boxe da Atari, não, né? É, aquele boxe que via de cima. Boxe da Atari é desse mesmo. Caranguejo brigando, pô. Não, é pra aquele Pokémon que faz pedra, não tem? Isso. Aquele Pokémon que pegou uma pedra com dois braços. Isso. Não tem, cara. É o Geodude. Isso mesmo. Eu lembro. Pô, Double Dragon do Atari, essa aí me surpreendeu. Nossa, não, eu quero ver foto disso aí, cara. Fiquei curioso, cara. Peraí, acho que eu achei aqui. Acho que achei. Nossa, cara, será que existe mesmo? Nossa! Peraí. Que isso? Oh, e é meio melhor do que eu esperava, viu? Tô mandando a imagem pra vocês. Ou quer dizer que são mais quadradinhos? São quadradinhos. Tipo, parece uma caixa de... Caraca, velho! Que isso, cara? Eu falei, sei. E, tipo... O engraçado é que o cenário de fundo parece que é jogo do Frog, né? Que você tem que atravessar, pular o rio. Oh, mas ficou muito bem, cara. Aquelas pilastras, né? Mó que fodido. Pera, se eu tivesse ido na época da Atari, cara, eu jogava essa porra o dia inteiro, cara. Não, com certeza, velho. Na época, pô, devia ser sensacional controlar um cara roxo e verde contra um cara roxo e púrpura, sei lá. E agora eu tenho que saber. Não dá pra jogar em dois, não, né? Verde é diferente do bonequinho contra aqui, ó. Era? Mas tipo, dá pra jogar duas pessoas, cara? Eu acho que sim, tem um. Parece que tem um segundo player. Ali, né? Tem um segundo player ali na imagem. Caramba, cara. Igual o Mega tá falando aqui, eu vou guardar a imagem pra mostrar depois no pod, pra vocês visualizarem o que é. É um cara de. É um mano com uma touca. Uma touca verde contra outros mano. De touca púrpura. Só tem pouca púrpura do Romano, tem um quadradinho a mais. Isso. Muito interessante. Essa aí me surpreendeu. Isso é pena. Bom. Alguém conhece mais outro joguinho aí do Atari de porradaria franca? Só o Deadpool mesmo. Não, foi, quem falou foi o Mega. Era. Esse. Foi o Mega? Alguém, pelo amor de Deus, você já viu o He-Man do Atari? Que isso? Eu sei que tem, cara, eu sei que tem. Que isso? Você tá brincando? Já joguei, só. Eu sei que tem. Não, como não? Tem. Eu já joguei He-Man com a Atari, agora eu não me lembro como era. He-Man? Graças a Deus. A gente pode tentar achar aqui. Parece que essa aqui, ó, tô mandando mais uma imagem pra vocês. É o Super Double Dragon pro Atari. E a coisa já tá bem mais calibrada, hein, rapaz? E rapaz? A coisa tá bem mais calibrada ali. Parece que tem. Não sei se é um homem, uma mulher ou... Tem uma loura ali contra o abobô. Existe uma casa aleijada? O que é perna? É que naquela época... Tem uma perna só? Dava mais que a imaginação. Não, a perna em movimento, sei lá, tipo... Bem sombreada. Perna aleijada, cara. Imagem número 2. Estou colocando também aqui o link pra quem quiser. A primeira foi do Double Dragon. Papo, falando sério, cara. Tá maneiro mesmo, cara. Ah, tá bacana. Os caras, não sei o que eles arrumaram. Pô, pra Atari, cara. Cara, eu acho que o jogo mais bem feito que o pra Atari tem hoje. Tô falando sério. Eu tinha jogo pra cacete de Atari, cara. Nossa. Boa, hein? Será que funciona? Atari? E tipo assim, os dois jogos que eu lembro, cara, os mais legais pra mim pra Atari, cara, é aquele Bob vai pra casa e aquele Hero. Não, esse Bob eu não. Eu tinha esse Bob aí. Nunca jogou, cara? Bob Colos Home, você nunca jogou? Bob tá indo pra uma tortinha. Porra, rapaz. Ô, Morfeu, você tá eu cantando a música. O Bob está na chuva de Atari, mas não tinha Bob está voltando pra casa. Nossa senhora, Ticinha, você chora tem aí, Atari? Chora aí, ele que ele virou, cara, com a musiquinha do Bob. Ticinha, você tem Atari ainda? Nossa, como é que eu não vi isso? Eu tô assim, tá funcionando. Vamos jogar aqui. Depois? Olha só os clássicos aparecendo. Turbo Game, rapaz. Dr. X tem o Turbo Game. Turbo Game era aqueles parecidos com o Phantom System? É, era o... Hoje parecido com o Phantom na época. Nossa. Vou procurar esse cartucho do Double Dragon e fazer umas partidas na casa da minha namorada. Puta, né? Muito bem, muito bem. Com dois cartuchos de 72 pins e não sei quantos pins. Eu não sei, eu só sei que tinha essas merda mesmo, cara. Tinha pancada de Atari, assim. É. Tinha aquela cartucho que tinha um adaptador, né? Tinha um cartucho pequenininho que usava adaptador e tem aquela cartucho normal do Phantom, que é maior. Nossa. Puta. Aí, mas depois vieram os consoles da temporada. Então, passa a ter que ver aquela cartucho parece. Só pra não desviar do assunto, eu sei que vocês estão na discussão boa dos consoles. Muito bem. Será que alguém conhece mais alguma coisa do Atari aí? Os porradaria? Atari. Rapaz, desse estilo não, porque eu não tive muito jogo de Atari. Nem vi pouca coisa. Muita coisa que eu vi foi um sapo. Tinha uns 60 jogos de Atari. Eu tinha uns 60, 70 cartuchos. Eu não tinha nenhum desses jogos. Nossa. Raridade, hein? Raridade. Essa eu não sabia. Porra, velho, essa aí. Bate palma pro cara que achou isso. Foi o Mega, hein? Cara, Mega sempre jogou, não é Mega? Eu tinha esse troço aí. Palmas pro Mega. Palmas, Mega. Palmas. Calma, calma. Eu não quero me dar as palmas. Perfeito, rapaz. Beleza. Esperta aí, o Ganso não tá aqui hoje. O Ganso é o sonoplasta. Vamos falar de arcade, que são os mais legais. O Atari foi um achado. Isso. Só pra começar, o Dr. X falou que tinha uma versão do Super Nintendo também, do Super Double Dragon. É isso mesmo? Eu não me lembro dessa versão. É, mas no Vitória tem versões. Tem, o jogo tinha assim. O jogo é legalzinho, cara. Tinha assim, era bacaninha pra caramba. Já com os gráficos melhorados. Ah, os melhores, tipo assim, tirando um do Flipper, é o 1, 2 e 3 do Nintendinho, cara. Os 3 do Nintendinho são ótimos. Que foi os que deram o foco no nosso Muito bem, muito bem. E o do PCSD também, né? Tem um remake muito que legal, tá fazendo aí, né? O mais legal de jogo dessa época, assim, é você ver as capinhas de jogo quando é lançado. Dá uma olhada. Nossa. É ótimo. Tinha, eu tava querendo... Garoza. Eu vou passar a capinha aqui do Double Dragon. Eu não sei de qual. Que é esse aqui? Deixa eu dar uma olhada. Ó, tem o Double Dragon Super Game Boy Advance, que é muito maneiro também. Da Double Dragon Advance, né? E tem esse... remake do. Não é remake, não, aquela. Tipo, essa versão em alta resolução que saiu pro 360 pra essa live. Tá muito bonito. É, esse aí que é o remake que eu tava falando. Tipo. O remake. Dá pra você jogar. Ficou legal, cara. Tá também. Um, dois player pela live. Caramba, quatro. Nossa, achei a capinha. Achei a capinha aqui do. Do Double Dragon. Pro Atari. Olha a capinha do jogo. Não, tipo, é muito fofo. Parece aquelas obras-prima. Os caras estão parecendo aquele cara do Castlevania. Mas um chicote na mão. Aí tem uns caras segurando a mulher lá atrás. Rapaz, as capas de caraca, velho. Olha o cabelo dele, José. Tipo. E tem um cara lá atrás na lua. Os caras estão estuprando a mulher no fundo. Os dois fazem pose pra câmera. Os caras estão estuprando a mulher na caixa. Tipo assim, os caras violentando a namorada deles no fundo e os caras fazendo pose pra fora. É isso que eu tô achando esquisito. Tipo, tá mó remessa essa capa, que nem assim eu falo. Tá mó metal. É, tá, tipo, true metal, true metal. Tá show. Tá igualzinho. Tá tudo. A gente tá parecendo que tá lá, né? Um pouquinho. Heavy metal. Muito bom. Muito bom. Vou guardar este link aqui pra vocês visualizarem. Imagem de número 3. Tá muito bom, cara. Muito bom. Bem, pro Atari então deve ter mais porcaria nenhuma, né? Bom, só pra não sair muito do Double Dragon, tem o Double Dragon vs Battletoads. Esse eu tive a oportunidade de jogar uma vez. Só que, tipo assim, apesar de ser um outro jogo, ele teve a mesma fórmula do Double Dragon. Não, mas eu joguei isso há muito, muito, muito tempo mesmo. A única coisa que eles fizeram foi botar os porquinhos lá e eles estavam, tipo, primeira fase numa nave espacial. Aí e você pega, você pode escolher 5, o Jimmy Lee, o Billy Lee e aqueles três sapos, que eu não lembro o nome deles. Sapos. Aí você saia quebrando pau, começava na nave, eu não sei nem quem que é o chefe da. Muito bom esse jogo. Negócio. Alguém muito lembra do. O primeiro chefe é o Abobo. É um chefe de cada game. Eu cheguei no final. Não lembro muito, não. Aham. O Abobo é. Mas muito, muito bacana. Bobo. É o Triana. Joguei muito legal mesmo, cara. Muito bem, muito bem. Só achei que tinha chato, tava uma merda. Melhor jogar com os dois do Double Dragon, porque os sapos, porra, não entra na porrada, pelo menos eu entrava. Tem uma capa de cartucho aqui, Eu não tô entendendo porcaria nenhuma. Parece ser Double Dragon, mas tá escrito lá em cima SNK e lá embaixo Nintendo. E os dois parecem o cara do Double Dragon, parece um negócio de Metal Slug. Vocês estão vendo a imagem? Não. Não sei se você tá chegando aí. Qual o prisioneiro de guerra, pô? Eu não conhecia esse aí, não? Não, não. Mas a SNK já fez esse jogo? Jogo é clássico, rapaz. Pro Nintendo? Já é da SNK mesmo, cara. Só que... tipo, ele saiu pra arcade. Muito legal o jogo, só que difícil pra cacete. Aí depois saiu pra Nintendinho. Engraçado que o Neo Geo e não saiu, cara. Clássico, velho. Até engraçado. Que jogo que saiu pra arcade, não? Opa! Atende! Calma aí, temos uma ligação aqui. Alô! Mas tem que falar logo Galisteu, senão não ganha o prêmio. Alô, Cristina? Você acabou de ganhar R$1 milhão. Battletoads eu só joguei um, me parece que tinha. Eu conseguia passar da primeira fase. É, na época, tô falando assim, jogando na época que tinha console, não emulador. Emulador já vira os outros. Mas tipo, tinha um Battletoads no Nintendinho que eu odiava o maldito. Tipo, tinha a primeira fase, você saia batendo os porcos, tudo bem, beleza. Na segunda fase, tinha aquela porcaria de motocicleta. Que aquela. Aí tinha. Você ia na visão lateral. A terceira fase? Eu não passava. Segunda é aquela descendo de rapel. Eu não passava. A segunda é descendo de rapel. Isso, a segunda resistência de rapel. Agora, a da fase da moto, cara, é uma merda. Ah, essa é a terceira. Porque você não consegue passar. Terceira fase. Tipo, eu não conseguia. Vai ver o pessoal te amanha, tá? Se passar só no Mega, cara. Que aparecia, você ia de moto. Eu não consigo passar, no Nintendinho era complicado. Do Nintendinho era complicado, é isso que eu tô falando. Tipo, aparecia aquela merda da parede. O Mega era mais fácil, era mais lento. Beleza, ele tinha um arco Deixa eu ver aqui se eu achei a imagem. Tinha um arco no final dessa fase que você ia coitar da fase. Você pulava Pois é, os caras na época. Tipo assim, cara... acho que cada orb que você pegava no jogo você pulava duas fases. Você ia pra quinta. Aí acho que na fase da cobra você pegava outro orb e você pulava a fase de novo. Tem um lá no final mesmo. Outra coisa a salientar: esses negocinhos de orb que não tem mais, né? Antigamente tinha esses negócios de warp, né? Tipo, altos segredinhos dentro de um jogo. Da primeira você ia pra terceira. Tinha o jogo do Exterminador. Não, Exterminador não. Do Predador. Pro Nintendinho. Acho que era o Predador mesmo. Tinha uma parada dessa. Tinha uma parada dessa. Tinha o Predador 1. Achei a porcaria da mão. Cara, os jogos da Harry são difíceis, cara. Uhum. Os jogos da Harry geralmente são difíceis mesmo. Aqui, ó, achei imagem. Tipo assim, o maneiro do jogo é época, cara, que é muita variação, cara. Isso, acho que. O Dr. Tira. Dr. X achou a imagem. Já faz com moto, faz com lancha, porrada. Mas tá aí, ele achou a imagem. Maldita fase, velho. Não tinha como você passar, não. Eu fiquei puto com esse jogo por causa disso. Muito maneiro. Nossa senhora. Mas é foda. Agora, o jogo é muito foda porque. Ele tem aquela pitada de humor, velho. Tipo, você, no terceiro golpe você lança uma porta do tamanho de gigante, tipo, você vinha com um chifre de unicórnio. E o pau quebrava, era muito bacana. Foi muito legal. Isolava os bichos lá na frente, você vinha correndo, dá uma pancada com ele, sai um martelo da sua mão do nada. O Dr. X dizia que gastava 1.000 cruzeiros para lugar esse cara. Aham. Puta merda. Rapaz, tipo assim, o jogo é muito grande, cara. Tem muita fase, cara. É muito grande. O jogo é grande pra cacete. Faz vida mergulhando, fase de lancha, fase de nave. Tem. E é ruim, cara. Pá, aquela porque... tem um warp. Sem o warp, é quase impossível passar aquela fase, cara. Quando você conseguir passar, cara. Começa a fase assim, depois começa a ficar sem chão a fase, bem espinho. Mas a fase vai ser nessa cada torre, você tem que escalar. Aquela torre você tem que escalar pro chefe. Cara, é. Cara, esse negócio de warp é. Rapaz, é um jogo que os caras lançaram os 360, cara. Negócio de warp aí, vocês estão falando aí. Tinha no Mario também, né? Tinha nada disso, rapaz. Tinha no Mario, era nos canos. Tinha, cara. tinha atrás da... Assim, você passava da face, tinha uns lugares que você podia passar por trás do cenário e pegar um lado. Tinha aquela flauta também que você usava e tipo pulava de um mundo pro outro. Isso, isso. Agora do Mario tinha... Uma parada dessa mesmo. O Mario primeiro foi aquele negócio do cano, né? Que seja lá. Mundo 3, mundo 5, mundo 7. Mas tipo assim... É. Esse negócio da flauta tinha que ter no Mario, cara, porque a fita não tinha, cara, não tinha memória pra salvar, né? Não tinha bateria. O jogo é grande pra caramba, cara. Não. Porra, toda hora você começar no primeiro mundo era complicado, tipo. Sem contar que constantemente as fitas de Nintendo travavam, né? É, isso é verdade, isso é verdade. Espirrava perto e travava o jogo, cara. Era... Ó, a Ticinha tá falando aqui do Metroid, mas Metroid aventura e tiro. Porque, tipo, esses jogos que a gente tá falando é você andar e usar a mão. Cair na porrada mesmo. É que eles têm que salvar a namorada no fim do jogo. Isso. Ah. É o típico sistema do daqueles filmes dos anos 80. Aí, tartaruga. Tartaruga, boa. Tartaruga ninja, cara. Tartaruga ninja do arcade. Aqui, tipo esse Battle Toads do arcade, vocês jogaram, cara? É muito sinistro, cara. Maneiro demais. E tipo assim, não tem censura não, tipo assim, jogo da Nintendo você já logo viu, os caras cortam sangue. Porra, a perna do cara vira uma serra, você serra pra cabeça do cara, a mão do bicho vira uma broca, você abre um buraco no cara. Muito show o jogo. Caramba. Cara, é muito bom, cara. Muito bom, muito bom. É que eu tô com dor de água, muito sexual, hein. Por que que é? Explica aí. Que? É um sapo, cara, tipo... Tá, beleza. Eu só deixa ali o... Deixa o lobo rosa aqui do lado. Nem mais. Tipo assim... Você não precisava ter feito isso, cara. Esse era o momento que podia ter passado em... Ai... A mesma praça... Entendi, tipo, agora eu entendi o que o Cheetos quis dizer, porque tipo, a roupa do cara também não colabora nada, velho. Tipo, o cara tá usando uma roupa super, ultra, mega justa de calça de Zezé de Camargo. E essa mania lá, sei lá, de cara usando bracelete com espinho, sei lá. Apesar de ser meta. Escultura dos anos 80. Isso é bem sadomasoquista. O cara é o sapo do Double Dragon aí, vamos se catar, rapaz. Mas essa do louco foi foda. Bichinho, deixa eu ver se vocês gostam dos exóticos, ninguém pode reparar muita coisa, não. Perdão? Como é que é? Rapazes vitais. Deixa os gostos exóticos dos rapazes vitais. Que bichinho. Ai, é isso aí, Yoshi. É isso aí. Muito bem. Bom. Passando pro próximo. É, Battle Toads e Double Dragon, a gente fechou então, né? Ou alguém quer comentar mais alguma coisa? Battle Toads estão super entendo também, cara. Muito legal, mas o mal que de porrada só tem a primeira fase. É isso, é verdade. O vacilo do jogo. Eu também, que era a mesma coisa. Era praticamente um e-mail, uma versão enxugada, não entendi, só que mais bonito. Streets of Rage, cara. Isso. Pô, Streets of Rage é demais, cara. Mais tarde vou passar a coletânea sonora aí pro Mega colocar de fundo. Deve estar rolando a música neste momento, se o Mega fez uma edição bacana. Aquela musiquinha do final do Streets of Rage 2 é muito show, cara. Isso. Tipo, Streets of Rage, cara, é... Como se fosse quem... Não tinha Final Fight pro Mega, né? Então foi o final fight do pessoal do Mega, velho. Então, tipo, sei lá, tinha aquele esquema do carro de polícia, acho que todo mundo lembra do Street Fighter. É especial. E do nada aparecia o carro, a câmera mudava, ia pra outra localização, aparecia o carro de polícia, o cara do carro de polícia com uma bazuca, nunca vi isso, e vai e tira. Solta o tiro assim e o tiro acerta certinho no lugar que você tá e acertava só os seus inimigos, não acertava mais ninguém. Nossa, era muito foda, cara. Aquilo ali é muito foda. E a bazuca do jogador 2 não era a bazuca, vinha assim, metralhava lá, tudo, tudo, tudo, tudo. Isso. Uma chuva assim. Muito ramo. Tá? Não é chuva, não. E o legal é que o jogo tinha final diferente também, né, cara? Disso eu não me lembro já. Como é que era na fase final, você ganhava, que acho que é Mr. X o nome daquele cara, que seria o rei do crime, né? Uhum. Aí pô, tem opção, cara, você quer juntar o sindicato dele, é uma parada assim. Tipo, se, ah, dois player, se um aceitar e o outro não, os dois saem na porrada. Não sabia, cara. Eu jogava essa porcaria aí de um cartucho japonês, cara. Aí a outra você sai na porrada com ele, que senão o final é bom. Perguntava, isso, putz, isso. Olha aí, uma vou passar a imagem aqui do cartucho dele. Fase, aí outra opção é se juntar o sindicato dele. E tipo, a outra eu não lembro, só que eu dificilmente acertava, assim, que eu não conseguia marcar. Foi sacanagem, a série ter abandonado o jogo, cara. Os caras fechavam muito. Olha, tem tipo... Já tem até uma aparição do Jason ali, o cara parecido com uma máscara de rock. É. Tem um cara debaixo... Essa capa do filme é maneiro, mas não tem nada a ver muito com o jogo. Isso que eu tava vendo. Olha ali embaixo, tem uma tartaruga ninja fazendo a aparição ali, saindo de um bueiro. Caraca, velho. Eu não tinha reparado nisso, cara. Tem um cara dentro do prédio ali com uma arma dando tiro. Tem um sniper ali, cara. Tem... Não sei, parece que tem uma suicida no prédio direito ali. Não, a parte interessante é que, tipo assim, no jogo, a cor da mulher é diferente. Isso. É diferente. E o negão que joga não tem também. Já tem até uma pitada de racismo aí. É. Aliás, o negão desceu que tá caído lá atrás, perto do cara da polícia. Tá apanhando, né? Que é o único. O negão tomou uma dura ali, ó. Tá perto do carro da polícia. Olha só. Que... Sacanagem, hein, rapaziada. Isso é sacanagem. O cara com a arma, eu acho que parece um latino. Não sei, um latino-americano. Tem um sniper ali. Pô, velho, muito sensacional essa capa, cara. Anos 80 total. Vou colocar ela na lista aqui. O pessoal vê depois que estiver acompanhando o podcast. Ai, velho. Essas coisas bons. Cara de cabeça pra baixo, onde? Onde? Onde? Chicano, chicano. Cadê que eu tô vendo? Janela, né? Lá em cima no prédio. Anos 80 total. E tá de cabeça pra baixo, Dan? Tipo, parece ter um empurrando o outro na janela, um troço assim. É, não sei se é um suicida, não sei se... Parece ter um enforcando o outro na janela. É, o bicho tá pegando, você tá vendo aí que tipo tá pegando fogo, o pau tá quebrando mesmo. Capas artísticas. O artista que fez isso aí deve ter fumado crack, né? A gente é racista, que não botou o cara aí pra jogar. Ou não. Mas ele deve, eu acho que ele é aquele ali, cara, que apanhou, entendeu? Isso é coisa mais racista que a apresentação do Street Fighter, cara. Qual? Quantos anos o loirinho dando porrada no negão na abertura do jogo? Qual? Que aquele negão tomou de soco na cara é sacanagem. Há quantos anos é que o negão leva soco, cara? Isso é verdade, velho. Logo o negão leva soco, né, velho? Tipo um louro. E o cara vai ter essa pancada, né? Bicho, é. Parada sinistra. Agora aqui eu vou passar a capa número 2 do Streets of Rage 2. Mega passou aqui. Pois é. Mega passou aí? Ah, nossa. Já mais caprichado. Streets of Rage 2 é animal, cara. Já mais caprichado, tipo. Ah, mas eu vou passar. Essa aí é não, do 3, não? Não, essa aqui é do 1. Essa é do 1. Tá, peraí, só pra não me perder aqui. Só que essa aqui tá certa, tá vendo? Os três caras estão igualzinho no jogo mesmo. Vou fazer a comparação aí. A gente continua deixando o negão de sidekicker, tá vendo? Ah, mesmo assim, mas pelo menos dessa vez. É, tipo... Também já botaram o cara mais parecido com o Odd já pra, pelo comercial, né? E tem aquela mulher do Flash Dance dando uma coça ali num capanga ali. O cara do... Deixa eu botar aqui. Vocês comparem a primeira nessa aqui. Beleza. Agora é do Street of Rage 2. É o melhor jogo desse estilo pra 16 bits, cara. Street of Rage 2. Essa que tem a mulher. Bicho, assim, tudo melhor. Essa que tem a mulher do Flashdance. A primeira eu tava me enganando aqui. É, Streets of Rage. Não, outra capa também muito bem feita, né? Que a mulher não tem nada a ver com a do jogo. Então, é a Blaze que é o nome dela, né? O cara é bombadão ali. No jogo o cara tem cabelo, que na capa é careca. Então já tem um neguinho ali descendo a pancadaria, tipo mais aqueles neguinhos de breakdance. Dando a porrada no cara ali. Tipo, eles que estão em maioria, né, velho? Tipo, estão linchando. Estou linchando. Esse grandalhão aí, velho, não me lembro o nome dele. Ele tá muito esquisito na capa. Muito esquisito na capa. É Axel, Blaze, Sunny. E, porra, o cara grandão é... Porra, qual é o nome dele, cara? É Max, porra. É Max, Max mesmo? Porra? Tem o Max, tio, esse é o Max. Pô, o jogo é clássico, cara. O jogo é maneiro demais, cara. Esse aí começou a ter nenhum de golpe especial, né? Isso. É dois pra frente, um de porrada, o bicho dava um gancho. Isso. Fala de maneiro, assim. Ele já começou a diferenciar, né, do... O 3 é muito maneiro, mas o 2 é melhor. Eu gostei mais do 3, cara. Agora o 3, vou passar a imagem aí. E o 3 tem a participação do Rico, né? Pouca gente sabe, né? 3? Exatamente. É, a versão japonesa tem. Tem. Vou caçar a imagem do Rico aqui. No final da primeira fase. Isso mesmo, cara. Eu tenho um close. No jogo japonês, cara, dá pra você escolher ele, cara. Macete. O bicho, ele quase não tem spray de animação, mas é muito forte, cara. Com certeza. É de longe o pessoal mais foda do jogo. Você, tipo, você vai dar uma sequência de soco no inimigo, o inimigo não cai e soca a energia toda. Que vai, né? É um bichone, ele tipo um avatar que o Rico usava. E achei esse mesh. Esse mesmo. Ô, Rico. Isso. Só não sei se eu colei o link pra vocês aí. Esse ele é mexendo. Cara, é o personagem mais forte do jogo. É o poder do homossexualismo no jogo. Aí eu falo de japonês, é doido. Japonês é tudo louco, cara. E, tipo, pra assistir pro AWP Fighter 2, esses caras, tem que achar esse cara aí pra mulher pra botar no Rico, cara. Cara, eu tentei colocar o Rico como esse personagem numa AWP Fighter 2. A gente tem que fazer esse personagem, a gente tem que dar um jeito. Cara, muito foda. Esse jogo eu quis destacar porque você pode jogar com chefes, entendeu? Tipo, você pode pegar essa bicha e jogar com ela o jogo inteiro. E pode pegar, tipo, tinha os outros chefes mais legais, o Shiva. Shiva pode pegar o canguru, tô passando mais uma imagem aí. Só pra deixar registrado aqui, o canguru e aquele neguinho dos dois eram uma merda pra jogar. Foda. É difícil mesmo. Eu curti mais jogar com o Shiva e com o Axe. Eu achava os mais legais de jogar. Shiva era maneiro pra caramba. Pra caramba. Cara, que antes que eu esqueça, cara, perguntar pra vocês, cara, tinha um jogo desse estilo pro Super Nintendo, cara, e tinha dois personagens secretos, eu não lembro o nome. Porra, tipo, tinha um cara de roupa azul, tinha uma mulher de boné, tinha um cara que cuspia fogo. Será que é o Beating Rush? É Beating Rush? Não, é Rushing Beat. Não, Rushing Beat. Rushing Beat. É Peacekeeper. Tipo um Backseura. Rushing Beat. Peacekeeper. Rushing Beat. Siura aqui. Achei, mas tinha um que eu tinha um ninja, cara. O ninja era mó foda esse jogo. Achei a imagem aqui. Não. Isso mesmo. Não é Brawl Brothers. Esse aqui, ó. Outro clássico do Super Nintendo, cara. Aqui, de porradaria franca. Passei a imagem, não sei se vocês viram. Lembro que maneiro. Tinha esse robô e tinha esse Norto. Esse Norto era muito sinistro. O jogo era cheio de caminho, cara. Isso. Esse caminho que você ia, ele tava podendo, cara. Tinha muita coisa. Exatamente. Nossa, esse que o Dr. X passou aqui eu não conheço, não. Brawl Brothers. Nossa. Brawl Brothers? Eu nunca vi esse. Como é que é? É de porradaria também? Como é que é? É isso. Quem conhece? Ah, tem lá. Ah, é a versão. É a versão, tipo, é o nome em inglês dele. Esse seria o Rushing Beat 3 que eles falam, né? Ah, tá. Seria o Rushing Beat 3, que tem um ninja que você falou, um ninja de roupa verde. Isso. Maneira, pô, tá procurando esse jogo, não lembrava o nome, cara. Muito bacana. Tem participação do cara do 1, tem um modo versus nesse joguinho, ele é muito bacana de jogar, muito bacana mesmo. Acho que eu encontrei a capinha dele aqui. E igual o Mega falou, tem a participação do Bison. Bison, já. Igualzinho, tem aqui, ó. A capinha tá meio pequena aí, mas Inclusive, esse bison tá bem machominho. Tá bem machominho esse bison, cara. Não sei se vocês estão vendo aí. Igualzinho, bison. Cachim Beach Cover. Toda valorosa. Cara, é. Pra vocês verem que a capinha do já o tiveram depois, tá bem escrito Rei de Seis, é bem caidinho, é bem feiona. Caiu qualidade. Caiu qualidade. Esse é o período neo-renascentista das imagens de cultura dos anos 80. Acho moderno. É mesmo? Só pra constar aqui, ontem foi Dia Internacional das Mulheres. Parabéns, Bago. Parabéns pra você também, igualmente. E só aqui gostaria de. Não podemos fazer especial porque hoje não é Dia das Mulheres e também o que a gente fala? Eu acho que ninguém aqui tá querendo falar de relacionamento. Se alguém quiser aí se manifestar, se manifestar, tipo, fazer o programa do Gaspareto aqui. Discutam a relação. Discutir casos de família. Não, pelo amor de Deus. Exato. Casos de família não. Rapaz. Dá uma problemática. Não era desse evento, tá? Que da última eu cheguei comigo. Oi? Nem me manifestou com relação a isso. Sobre o que você quer se manifestar? Se manifeste aí. É melhor ficar quieto. Ah, só esqueci. Eu adicionei o. Sabe, o Pombo. O Pombo está aí ouvindo tudo que a gente está falando. Pombo, vou colocar ele no chat aqui. Não sei se vocês viram. Eu acho que vocês não viram. Pera aí que eu vou colocar ele aqui no chat. Não sei se ele tá com o microfone lá. Sim. Então, eu tô colocando aí no chat aí pro pessoal que tá escrevendo. Esse é o. Pega, você tá lembrado o que é, né? É o Fênix. Muito bem, muito bem. Rapaz, acho mais negócio você pegar um rádio no show do que pegar comida no lixo, né? Mas também não faz sentido, porque tipo, a ideia que eles têm é você pegar comida, comer e recuperar a força de vontade, né? Mas tipo, quem ia pegar. Quem ia comer aquela comida de uma vezada só? Eles apanham e comem de uma vezada só. Quem ia comer a comida do lixo? Cara, eu queria. Esses jogos de andar e bater aí, cara. Alguém consegue me explicar, cara? Por que, que sempre tem frango? Que o frango recupera energia? Sempre tem. Os caras destroem um barril de lixo e acham um rádio dentro. O cara junta o rádio e ganha ponto. Pois, e pega pra ele, entendeu? E, tipo, também que roubando assim, também, cara. Tipo, fazendo uma fanação ali, sei lá. É, não, tipo, o cara quebra uma. Isso. Sai um hambúrguer, daí ele pega e come um hambúrguer. Mas, pô! Isso ele vai e pega pra ele. Tipo, é mais sentido deixar o cano jogado ali no chão, né? Porque quebrar os negócios e cair, né? Mas tinha o. Caramba, com outro. Olha pra você ver como é que você. A sacanagem, eu tipo. Normal, tinha um que você batia no, nos gordinhos, geralmente. Diamante, quando você acabava de bater no gordinho, caia comida. O cara toma a cabine de telefone que acha uma barra de ouro. Um barril de óleo que vem rolando, o cara mete o pé no barril de óleo e tem um cano dentro do barril de óleo. É. Não, daí tipo assim, gordo desse jogo, cara. Nesse estilo de jogo, o gordo sempre passa correndo. O gordo nunca vem dar porrada, não, ele sempre vem correndo. A pezinha sempre faz probação. Ou aquela do Street of Rage usa um chicote. Ou então eles usam uma arma de choque, né? Tipo um taser ou alguma coisa parecida. Uma elétrica. Cara, é muito bom, muito alguém bom. Alguém já jogou Sonic Blast no Super Nintendo? Sonic Blast? Eu joguei. Sonic Blast, mano, cara. Não lembrei. Muito bem. Cara, Sonic Blast, mano, é aquele cara da máquina de soco, cara. O jogo é muito bom, cara. É o herói mais. Um perdão da palavra, mas é o herói mais fudido que eu já vi na minha vida. Tipo, ele usa um lenço, luvinhas de boxe, cabeça de Robocop. Só um minutinho. Vai continuando aí que eu vou atender o negócio. ele tinha um especialzinho de, 10, de 100 megatons. É, diz que o Sonic Bashman deve salvar a Terra de uma invasão alienígena. Gangues, terroristas, aliens, robôs e um próprio Sonic Bashman malvado no final. Me lembro, joguei muito esse troço. Tinha uma versão com 3 personagens. Outra coisa que sempre tem nesses joguinhos assim, cara, se alguém puder me explicar por quê, cara, é aquelas fases do elevador. Acabou com esse elevador, os inimigos saem do elevador pra começar é aberto, né, cara? Dificilmente você vê um elevador aberto, mas os elevadores sempre estão abertos. E os inimigos caem do nada, é, assim, cai comida, e arte. Sabe, tipo, Final Fight tem isso, Capitão Comando tem isso. Até o jogo do Homem-Aranha, cara, o Maximum Carnage que colocaram aqui agora há pouco tinha uma fase de elevador, cara. Que isso, meu. Mas esses joguinhos mais antigos eu não me lembro de um que não tem assim uma fase de elevador. A maioria tinha. Bichinhos voando, pecinhas de luta caindo do céu. Tô de volta. O que, que eu perdi? Fase de elevador, me explique porque nada, sempre tem esses jogos de elevador. Ah, cara, tipo, porque é simples, porque o chefe sempre está no último andar. Exatamente, é o chefão do crime, então você tem que ir lá no prédio e arrebentar a cara dele. Então você invade o prédio e desce a lenha. Tem que subir. Ou você, vem cá, você preferia ir de elevador ou você preferia subir escada? boa. E o bicho fica lá, alto, é alto pra burro. O único que subiu escada era o Michael Jackson. Diga, mãe. Ele gosta de ser diferente. Muito bom. Cara, o Dr. X me passou aqui um joguinho de luta bacana também, que é do Homem-Aranha, cara, que é o Maximum Carnage. Que o cartucho do Super Nintendo dele era vermelho. Esse joguinho, muito bom mesmo. Ele é muito bom, apesar de ser meio enjoativo. Depois ele vai ficando meio enjoativo. Já falaram do Sonic Blastman, né? Já. O Sonic Blastman é foda, muito foda. Da capinha do Sonic Blastman, passei aí. A capinha. Passou. Muito quem foda. Quem se lembra de um jogo que eram 3 ninjas robóticos? Eu lembro. O bem grandão que não. Eu lembro. Como era o nome dele? Pô, eu tô tentando. Massa também. Acho que é samurai alguma coisa, cara. Apesar de não ter nada a ver com samurai. Um jogo muito bacana. Não sei se é Ninja Warriors. Não tô tentando lembrar o nome aqui. Acho que era Ninja Warriors. Ninja Warriors. Isso. Acho que era Ninja Warriors. É Ninja Warriors. Muito bom. Joguei muito aquele. Aquele é bacana. Aquele é de um só. Mas ele é muito bom, porque tem uma história no meio também. Você tinha 3 personagens. Um era um ninja que realmente era totalmente robótico, não tinha uma roupa. Ele girava o próprio corpo pra fazer um 360 com as 2 foices. Uhum. Uma ninja rosa e um cara grande. Eu acho que todos eles eram robóticos, eram androides, não? Não, todos eram. Todos eram, só que o que girava um pouco, ele era o que mais aparentava, era o que mais demonstrava que eram robôs, outros dois. Ah, entendi. É o Vendetta. A gente falou do Maximum Carnage aqui. Vendetta. Passa a imagem aqui do Vendetta. Vendetta é o game que não tem fim. É o game que você pode controlar 4 caras. O que muda dele são as cabeças e a cor da camisa. Tá aí as imagens. Muito criativo, então. Negativo. Muito criativo o jogo, rapaz. Exatamente. Mas, tipo, esse jogo é muito bacana. Não sei quem jogou. Quem jogou o Vendetta? Joguei. Ô, Bruno. Opa. Negativo. Não é esse, não? Não, negativo com relação a mudar só a cor da roupa e as cabelos. Ah, não, é mesmo, perdão. É, tipo, parece que eles tinham movimentos diferentes e tinha um que era um cara de luta livre, não é isso? Exato, com certeza. É, isso. O segundo ali, o loiro ali, camisa azul, era o mais apelão. Isso. Podia jogar com ele só. Isso. Agora que eu tô reparando a imagem aqui direitinho. Esse aqui. Deixa eu colocar ela aqui também. pessoal aí ver depois. Esse aí é o Vendetta. Rapaz, eles estão parecendo com... Eles estão parecendo com o joguinho... Estão parecendo Village People. Cara, ele é o Mr. T. Coitado, o Hulk Hogan. Taco Fire anos 80. Nossa senhora. Não, agora que... sim, agora dá pra... Que coisa escabrosa. Bom, agora a história. A gangue dos heróis, chamado Os Cobras, contava com 5 membros. O Blood, algum tipo de Mike Tyson ultrapassado, o Falcão, o lutador profissional de wrestling parecido com o Hulk Hogan, o Peter, um artista marcial provavelmente do cantor Van Damme, o Lesma, um ex-convicto militar provavelmente do Mr. T, e a Kate, a donzela em perigo, descrita como a protegida do Falcão e usando uma blusa azul similar a dele. Ai, meu Deus. Esse player aí não faz justiça ao jogo. O jogo, porra, é muito bom. Verdade, verdade. É na versão japonesa, tem uns ricos lá. Rapaz, a versão japonesa que tem o pessoal, tem um inimigo, né? Não é isso, Chitos? Que tem um cara que tá sarrando em você, assim? O cara foi tipo, ele veio te dar porrada, ele ficava te encoxando. E ele encoxa tudo, cara. Eu lembro que ele encoxa tudo, porque ele encoxa o poste, ele encoxa os inimigos, ele encoxa os caras lá, os heróis, ele encoxa tudo. Qualquer coisa ele encoxa, cara. No jogo tem uns Dobermans também, na versão americana o Doberman mordia. Aí na japonesa o Doberman também te encoxava. Cara, é a amarelice total dos japoneses que adoram fazer essas coisas. Ou o povo dos Estados Unidos, né, que adora censurar as coisas, né, mas não sei. Mas a primeira vez que eu vi isso eu fiquei meio que traumatizado, assim, cara. Porque, tipo, chega ali no filme, o cara vai e começa a encoxar o chefe, velho. O chefe dá pra falar, meu Deus, o que é isso? É foda, o jogo é muito bom, muito bom. Pegar no Mami e jogar, que é muito maneiro. Isso, tem marcado de jogar esse jogo no Mami e zerar uma vez, porque o jogo não tem fim. Que nem eu tava conversando com o Fênix, o jogo não tem fim. O Fênix conhece um amigo dele que ficou... Quantas horas, Fênix? 6 horas? É, na verdade era um quarteto, né? Cada um jogava com um carinha ali, cada um tinha o seu, não trocava. E era aquelas máquinas assim, o fliperama original, né? Que tinham os 4 controles ali e tal. E os caras eram tão doentes, tão viciados, que eles usavam um banco no fliperama. Um banquinho, sentava e ficava lá jogando. 5, 6 horas sem parar. E o jogo não termina, né? Você chega na última fase, enfrenta os chefes, aí volta pro começo e vai ficando mais difícil e tal, mas não termina. E aí depois eles ficavam disputando quem ficava mais tempo sozinho. E aí o Laércio ficou 6 horas e 40 e pouco lá, quase 7 horas. Aí o dono do fliperama, quando via eles chegando, falava: vocês só podem virar 2 vezes. Aí olha, virava 2 vezes, chegava lá e desligava a máquina. Cara, isso é coisa de louco, assim. Isso até hoje isso ainda existe. Hoje existe. Eu vou na casa de um deles, né, que mora aqui perto. Os outros já sumiram, né? Mas um mora aqui perto. Aí eu vou na casa dele e falo: vamos jogar Vendetta? Eu falo: não, que Vendetta? Não, não, vamos jogar Vendetta, vamos jogar uma. Aí a gente vai jogar. Meu, o cara é doente, ele fala: vai sair um carinha dali, ó. Vai vir um cara com bastão. Vai vir 2 minas com chicote. Não sei o que, sabe? Ele decorou o jogo todinho, cada movimento, entendeu? Sabe tudo que vai acontecer, meu. Eu fico só na rabiola, né? Ele vai na frente batendo e eu vou só atrás, só na rabiola pra não morrer. O Vendetta por aqui, ele era uma máquina assim mais rara de se ver, entendeu? O que dominava aqui, cara, era o Cadillac Dinossauros. E tipo, esse aí dá pra você decorar, porque qualquer lugar tinha Cadillac, cara. Qualquer lugar tinha. Entendeu? É, Cadillac tinha em qualquer boteco que se prezava, tinha o Cadillac lá no cantinho assim e tal. E geralmente era aquele que tinha 2 players, não de 3 players, 4 players. Mas, cara, ali já dá pra se decorar. Vai sair o cara desse lugar, vai vir um cara... Aí, prepara agora, pessoal, que vai vir esse tanto de chefe, entendeu? Então, mas os maiorais lá era o cara que zerava com uma ficha, porque Cadillac, assim, eu consegui zerar só com 3 fichas, né? Mas tinha cara que era louco. Os caras eram loucos mesmo, zerava com uma ficha só, velho, entendeu? Então esses caras aí, nossa senhora, velho. Muito bacana mesmo. E por mais difícil que fosse, o jogo ainda tinha uma lógica, né? Uhum. Diferente, por exemplo, da Metal Slug. É. Metal Slug 3 e salva com uma ficha. Termina o jogo, cara, com uma ficha, ou a 4. O cara que zerar Metal Slug com uma ficha, velho, pelo amor de Deus, velho. Aquilo é frenético. Aquilo é muito frenético, cara. É tiro pra eu todo vi. Lado, cara. Metal Slug é muito... Você não tem, tem horas que você não tem nem onde se enfiar pra pegar uma bala. Não, não tem nem como. Pior foi que eu vi, né? Tem esses maníacos aí que zeram com uma ficha, que faz aqueles recordes, né, que gravam. E zeram com uma ficha e zeram com uma ficha com recorde de tempo. Entendeu? É. O cara sabe tudo que vai acontecer e prevê todas as coisas e zera com uma ficha. Então o cara bitolado mesmo. Caraca, tirou pra 18 sem morrer, cara. É. Mas eu gosto de jogar, mas chegar nesse ponto não faço questão. Eu também não faço questão. Pior foi que eu vi um cara terminar 3 com duas fichas. O Metal Slug 3? Que o cara queria uma coreografia na manete. Isso, é a 3. Nossa! Aí. Eu tô abrindo a porta do calabouço. E aí? Soltaram o Smog? Assalto! Soltaram! Caixa pra lá, tipo, Smog! É a janela! É a janela reforçada aqui! Você não vê os zumbis que tem aqui fora! Então é. O que acontece? O que você tá falando aí, ô Deadpool? Então tá falando, você sabe que o barato vira Metal Slug sem morrer, cara? Não, nunca vi não. Ele consegue? Rapaz, ele é sinistro, ele gravou o vídeo e eu vi ele jogando. O moleque é sinistro mesmo, cara. Nossa. Sabe onde vem tiro, sabe onde vem os itens tudo certinho, cara. Mano, o cara é muito viciado mesmo. Isso não tem. Eu já acho que já a graça acaba aí. Entendeu? O jogo, tipo, você bitolar em uma coisa, já não faz mais sentido jogar aquilo por diversão. Por isso já tá jogando é pro ganhar algum tipo de mérito ou sei lá, é muito estranho. Já é legal você, tipo, pegar... Você chega no arcade lá, igual esses jogos de porradaria franca, e você pega um amigo seu, aí vocês vão lá e chega o máximo que consegue com uma ficha, entendeu? Tipo, sei lá. Mas é legal isso, é bacana. Mas esse negócio de fazer recorde, pelo amor de Deus, isso é muito esquisito. Bom. Eu trabalhei num fliperama numa época e tinha uma Metal Slug, né? Era 3. Tinha 2, depois em seguida veio a 3. Aí tinha um doidinho ali que sempre ia lá, só jogava Metal Slug. Tinha 500 máquinas lá e só jogava Metal Slug. Uma vez ele terminou a 3, com duas fichas. Chegou num ponto lá que não tinha como passar, ele continuou, aí terminou. Mas assim, ninguém chegava lá nem com um saco de ficha, entendeu? Ele conseguiu terminar com duas ainda. Pega. Tem saco, entendeu? Cara, eu morro no último chefão lá com umas 10 fichas, assim, pelo menos, né? Pelo menos. Eu tenho que só matar ele usando as granadinhas, quando acaba as granadas eu morro. Aí eu volto, coloco a ficha e uso as granadas. Deixa. Deixa. Esse é um dos velhos top desse tipo de jogo, tipo assim, aquele Dungeons & Dragons que tem pra placa da Capcom lá. Tem um dos Dungeons & Dragons que você luta com mago, esse cara. É ótimo. Quando ele tem magia, acabou as magias, o cara tá jogando com mago, tem que se matar porque não vale nada aquele mago. Vale o nada. Cara tem que se matar quando volta do. Pega o continuo e volta com todas as magias completas. E quem é o Fel? É o Felcan, né? É ele mesmo. É o The Raven. Muito bom mesmo, principalmente o 2, né? É muito bom, até. Tipo, ele já muda o conceito todo. Ele é de porradaria também, aquele jogo, mas ele já tem. Ele mistura com RPG ali. E ficou muito bom. Muito bom. Então, Cadillac, cara. Eu pra mim, eu acho que é o que eu mais gostei. Apesar de ter. O Final Fight é clássico, assim, mas. O Cadillac, cara, era muito legal. Eu acho que o que o pessoal mais jogou foi o Cadillac, cara. Você falar Cadillac, é, qualquer um conhece. Tipo, não é aquele joguinho que tem o cara da Petrobras que usa o veste. Que o cara da Petrobras que verde amarelo. Que tem aqui, aqui em BH, é tipo assim, o trocador. O trocador, ele se veste azul, fraga. Então aquele cara que se veste azul, tipo, o pessoal chamava de trocador de ônibus, fraga. Porque ele tinha barba mal feita também, por fazer e tal. E. Cara, é sensacional. Esse é o melhor que tem, cara. Esse é o melhor que tem, é o clássico. Pra mim é um dos melhores jogos. Tipo, e ele. Eu já. O máximo que eu consegui é chegar lá no final e zerar com três fichas e tudo mais. Mas jogar com três pessoas, velho, é muito bacana. Tinha altos truques, altas manhas e tal. De emendar balão com especial e tudo mais. Muito divertido. Joguei bastante, mas eu não joguei em arcade, joguei ele nos emuladores mesmo. Eu joguei ele em arcade. Tive gostinho de jogar em arcade mesmo. Nossa, muito bom mesmo. Aquilo ali com. Eu joguei em arcade foi o The Finisher. Cara, aquilo ali com aquelas coquinhas de vidro e uma paçoca do lado. Você ficava ali o dia inteiro, velho. Nossa, aqueles botecos meio. Eu falei, vê uma paçoca na ficha. Tá sim, cara. Era isso, cara. Vê uma coca e uma ficha. Lembra aquelas fichinhas aparecendo com ficha de telefone? É brincadeira. Cara, muito bom. Era doido, era doido. Tem mais alguém? Chegar fazendo isso também, só que não era muito novo. Tinha altos negócios, tinha uns dinossauros, aqueles dinossauros lá. Aí assim, acorda o dinossauro. Aí o pessoal tinha medo de acordar o dinossauro, porque o dinossauro arrebentava mesmo. Tipo, uma mordida dele matava seu personagem e tudo mais. Foi destruidor mesmo. Muito foda, muito foda. Tinha altas coisinhas escondidas no jogo assim. Tinha um açougueiro que o Dr. X tá falando agora. Você tinha a manha de pegar as duas faconas dele. Aí vamos supor, tem três personagens. Um, cada um pega uma faca. E o outro arrebenta ele. Cara, é muito bom esse jogo, cara. Muito bom. De vez em quando meu irmão chega aqui, a gente vai e joga ele e tal. Muito foda mesmo. Isso aí eu joguei pouco, eu joguei muito. Porque eu perdi, rapaz, todas as azuis que eu tinha. É muito porque bacana. Eu gostava muito de Pio, Michel. Eu achava muito, muito. Nossa. Michel, eu gostava muito. Quem quer falar sobre o Punisher? Que é o Justiceiro, né? O famoso Justiceiro. Pô, isso aí era. Era ele e Nick Fury. Ele Nick Fury, nossa, muito foda. Eles tinham o lance das granadas, né? Eles usavam granadas assim. Tinha altas maneiras de sacar granada. Era. Quando confrontava com alguém armado, que sacava as armas e. E descia, descarregava o cano dele. Muito foda. Esse aí eu já vi um cara, tinha um cara na rua lá, o cara chamava Monaya. Esse era aqueles viciados de jogos pra. Tipo. Ele zerou o Punisher com uma ficha. E todo mundo lá babando o ovo dele, né? Na época o Punisher chegou lá. E, tipo, pra quem não conhece, eu tô colocando a imagem agora. Valeu, Dr. X, pela imagem. Não sei. Não sei se. Tô mandando pra dois chats aqui. Não sei quem tá em qual. Acho que tá todo mundo só. É a mesma imagem. É a mesma imagem. Então, cara, é muito bom, cara. Muito bom mesmo, mas ele era meio difícil de zerar com a ficha também. Mas ele é muito bom. Eu acho que é o primeiro de porradaria sem ser o do Spider-Man, da Marvel ali, que entrou e foi muito bacana. Foi muito bacana. É, achei melhor do que o Cadillac. É mesmo? É que cada um tem uma preferênciazinha, né, cara? Porque a gente também não tinha muita escolha, porque, tipo, é o que chegava lá é que você jogava pro caralho, entendeu? Tinha o Punisher. Por exemplo, lá eu só tinha acesso mais ao Cadillac. Então, aí depois, bem mais tarde que veio, depois de todo mundo viciar no Cadillac, aí que o pessoal começou a jogar Punisher, porque chegou depois a máquina, cara. Faltando agora é Capitão Comando também, né? É, campanha. O Capitão, eu só joguei ele no emulador. Quem jogou ele aí no arcade? Eu joguei no arcade. Eu cheguei a jogar. Cheguei a jogar em arcade. Com quatro controles também. Tem uma máquina aqui perto de casa, a gente conseguiu terminar ele, mas eu lembro que foi um pote difícil que nós compramos, cara. Num 4, 5. Aí a máquina tinha 3 controles, dava pra jogar de 3 players. Só naquele teste, pô, Eu jogava tanto aquilo lá que até a terceira, quarta fase tinha na boa, cara. Daí, mais da metade das fichas nós gastamos naquele chefe final dele, que isso lá é muita apelação. Nossa, eu lembro que a gente jogou no Via Kailera, né, cara? Esse Capitão Portal. Uh-huh. Foi eu, você, o Deadpool e o Rick, me parece. Ou o Gans, não lembro quem que é. E, nossa, cara. Tem que pegar esse joguinho pra jogar de novo, Via Kailera. A gente pode marcar aí, porque é muito bacana. Tem que pegar meus emuladores. Jogar é vingueza, porra, pessoal conhecer aí. É uma boa, hein? A gente podia marcar, cara, de jogar fim de semana. Porque o Vendetta ele é muito legal porque ele é de porrada mesmo, é aquele tipo brutal. Você pega o taco de beisebol, você dá uma porrada no cara, o cara voa na parede, assim, aí desliza devagarzinho na parede e cai, fraco. E ele de pancadaria, você usa quase tudo do cenário, velho. Você interage com o cenário quase todo, cara. Eu lembro que tinha essa interação, é muito forte. Aí pra ver como é bom mesmo, que o Fênix falou, as pessoas estão jogando 6 horas no jogo, entendeu? Ninguém joga uma porcaria durante 6 horas. Pois é, cara, exatamente. O jogo é bom, pra você ver como é que o jogo é bom. Bom, próximo de porrada. Quem lembra aí, esse aí, já vai pro lado mais medieval da coisa, tinha dois bacanas. Que um era do Rei Arthur e eu não me lembro o nome dele, acho que. Knights of the Round. Knights of the Round. Era bom esse também. Cavaleiro da Tábua Redonda. Isso. Jogava com o Galahad, muito bom. Isso, e aí tinha o Percival. Lancelot e Rei Arthur. Isso. Lancelot, Rei Arthur e Percival. Lancelot e Percival. Era muito foda porque sua armadura, ela. Você ia. Tinha a primeira fase, você começava mó chinfrim, né? Com aquelas armadurinhas mó paia, a espadinha mó paia. Vai passando as fases, cara. Sua armadura só vai bombando, cara. Você vai deixando ela pink. Vai. Você, tipo, vai tunando, vai tunando a armadura, vai tornando a espada. Chega no final lá, você tá todo de ouro, com um cravejado de diamante. Com uma espada grandona assim. Nossa, ah, chique no último. Chique no último, cara. Muito foda. Muito foda mesmo. Alguém lembra desse jogo aí? Muito bom, cara. Um lembro. Nossa, muito. Eu joguei muito aquilo ali. Tem ele. Tem ele do. Pode falar. Aquele COD. King of Dragons. Isso. Da Capcom. E também da Capcom. Também. Também joguei. Ele é meio estranho, ele tem um negocinho meio diferente dos outros, meio travadão, meio esquisitão, mas é bem bacana, cara. Com certeza. Me comenta. Esse aí já foi tipo um Dungeons and Dragons, só que mais porrada mesmo, né? Ele não era aquele negócio de RPG, né? Ele é pancadaria. Tinha todas as classes, tinha o elfo, tinha o mago, tinha o clérigo, tinha o guerreiro e tudo mais. Tinha um arqueiro. O que bravo, velho, aquele era muito bom também. E esse eu já joguei de Super Nintendo. Graças a Deus, eu curti Super Nintendo por causa disso. Tinha os sucessos de arcade e vários deles passaram pra Super Nintendo. Super Nintendo. Agora, um que vocês estão esquecendo, muito importante, do Mega Drive, cara, deixa eu só pegar a imagem dele aqui, é o Golden Axe, cara. Ah, Golden Axe é claro. Putz, cara, Golden Axe, cara, eu tirei pro Master System, cara. Velho, passando a imagem do Golden Axe. Brinquei com ele também. Pra quem Golden não... Axe eu tava deixando pro final, é Golden Axe e Final Fight. Ah, não sabia. Não, mas tudo bem, é um grande jogo, eu prefiro as versões pra aquele. Cara, o Golden Axe é o verdadeiro metal ali, velho. O guerreiro com a espada, o anão com o machado lá e tudo mais. É aquela coisa mó Conan, né, cara? Conan total, Conan. Boreano total. Você pega o dinossauro e monta no dinossauro lá e. Ah, esse, até o Master System era legal, cara. Muito foda, muito foda mesmo. Você vê, até a Ticinha conhece. Ela já jogou também. É, a Ticinha ela é bem lá com esses lados de nerds assim da vida. Será que conhece? Olha a capinha aqui do. Mato lá, alto. Nossa. Olha a capinha aí do Golden Axe para o Mega Drive. Ó, isso é, cara, metal. Olha a capa tudo. Com certeza metal. Mulher ultra mega musculosa, com cabelos voaçantes. Aquele beat metal ali também. Machado em cima. Cara. Ó, o Golden Axe aqui, ó. Muito metal. Olha aí, ó. Menuar total, exatamente. Vou colocar a imagem do, dessa capinha aí do Menuar pra fazer uma comparação depois. E, tipo, é sempre. É os caras com a espada erguida e se for. E é só é brutal mesmo quando for uma espada flamejante, né? Aí é brutal. Ué. Deixa eu adicionar aqui as imagens. Tem muita imagem aqui, cara. Esse podcast vai ficar bem ilustrativo. Tá muito bacana. O chefão final do Golden Axe, vê se vocês conseguem achar uma foto dele. Ele, com certeza, ele é o mais brutal de todos. Com certeza. Aqui, olha a outra capinha do Golden Axe aí. Esse já tá bem lisão mesmo, essa capa. O cara tá igual o He-Man, mas o He-Man bem. O He-Man estilo Arnold Schwarzenegger, fisiculturista, cara. Não sei se vocês estão vendo. Às vezes eu... me fala aí. Esse aí tá bem gayzinho, velho. O cara tá com uma sunguinha A sunguinha azul calcinha. Nossa senhora. Isso, quem mandou essa imagem do Menuar? Tá gritando, pô. Quem mandou essa imagem? Roberto, pelo amor de Deus. Pode ser total, metal, esse é o dia. Nossa, quem tá ouvindo agora não vai perder nada porque eu tô colocando todas as fotos. Ah, que isso, chega. Chega. Nossa. Kings of Metal, pelo amor. Isso que eu faço. Tem cara que nasceu na época errada. Tem cara que tá no canto baixo. Agora, essa foto do Menuar aí, cara, que tem um cara com uma sunga azul e um cara com um bigode, velho. Pelo amor de Deus, cara. Isso é terrível, cara. Isso é terrível. Nossa, cara, muito, muito, muito, muito. Acho que se define bem, é isso aí, define bem. É o poder do metal no Golden Axe, cara. Isso aí. Muito bem. Tem mais alguém, algum jogo aí que alguém quer comentar aí? E tem muitos jogos, cara. Já, cabeça palha aqui. Tava tentando, eu joguei muito esses joguinhos no Super Nintendo, só que muitos eu não tô lembrando o nome. Tartaruga Ninja, né? Tem um Tartaruga Ninja, cara. Esqueci do Mega Drive. Não sei se é do Mega Drive, do Super Nintendo. Tinha pros dois. Tipo do Mega Drive pro Super e tinha pro Arcade também, me parece. É, o do Arcade dá pra jogar de 4 players. Isso. Muito bom, cara. Aquele era ótimo também. Os joguinhos de tartaruga sempre foram voltados para esse negócio de porradaria, cara. Sempre esses esquemas assim, foi muito legal. Tem um que o Dr. X falou aí, que é o Dark Water. Os piratas, não sei quem lembra desse. Já joguei tanto. Esse tinha um desenho na Globo. Dark Water, achei a capa do desenho aqui. Só que ela tá muito pequenininha. Aqui também. Muito bom, viu, cara? Joguinho muito foda. Esse é daqueles que você tinha que ir na locadora e pagar pra jogar uma hora de Super Nintendo. Pra poder... Aí você vai lá e jogar uns joguinhos assim. Ah, uma outra capinha mais foda do Golden Axe. Tem três aqui. Tá, detalhe que o machado do cara tá meio torto. É. Isso é... Foi de tanto sentar porrada no povo. Cara, esse Menuar, cara, sinceramente, tá muito sadomasoquista, cara. Tá muito... Pelo amor de Deus. O cara do bigode é o pior, cara. É lógico, mano. Não, eu pensei que Kiss, velho, era o fundo da decadência, cara. Mas agora eu vi que... Só pra saber como tem coisa pior. Que isso? Tô colocando todas as imagens no... Cara, eu tô sem palavras. Tá uma capinha de... Eu sabia que é uma capinha de Golden Axe do macho aqui, tá... Do... Ah. Isso aqui tá triste. Absolutamente gay essa cara. Parece que tá com diarreia. Absolutamente. Tá com o machado solto aqui, parece que tá com diarreia. Tinha... A Marvel, ela fez muito... Só mudando um pouco de assunto. A Marvel, ela fez muito investida também de... Desses joguinhos de porradaria franca. Só que eu não vi nenhum que eu gostasse, cara, porque... Eu não sei, eu achava os personagens meio esquisitos, assim, cara. Snap da Marvel? Mas tinha o do Capitão América. Capitão América e Avengers. Avengers. Tinha. Ele tá pra Twitter. O que vocês acharam? Se não me engano... Não, mas tinha o do Super Nintendo também. Tinha. Tinha o Super Nintendo também. Tinha. Tinha o Super Nintendo também. Capitão América e os Avengers. Tinha pro Mega Drive também. Do Mega eu nunca vi. Eu vi foi o. O que eu vi do Super Nintendo foi aquele do. Com a saga lá das joias, do infinito. Que tinha o Homem-Aranha, tinha o. Homem-Aranha, tinha o Homem de Ferro, tinha o Hulk. Hulk. Tipo, cara, esse jogo. Jogou é o Argent, parece. É o Argent, esse mesmo. Argent. Mas desses jogos da Marvel, que eu achava mais. Foi aquele X-Men, acho que. Tinha pro Super NES, eu não tô lembrado do título. Só que o ruim que era de um player só. Bacana também, é, gente. Game, yes. Apocalipse, né? Isso. Era do Apocalipse. É. Era, jogo. Bom também, muito bom. Cara. Esse aqui, ó. Esse eu joguei no. Oh, esses eu joguei no próprio Super NES. Esse aí. Nossa. Esse X-Men, cara, ele era sensação, cara. É, não, esse jogo é sensacional, cara. É muito bom. Muito cara. Bom. Quando ele chegou, ele fez um sucesso. Porque eu jogava Super Nintendo quando ele começou na locadora, aquelas locadoras lá. E eles alugavam o Super Nintendo por hora, Fraga. Aí você chegava lá e jogava por hora. Aquilo ali era febre, todo mundo curtia, cara. Todo mundo curtia. Esse era de um só, né? Esse é de um só. É, é só. Era. Tem um monte de um joguinho desse aí legal de um player ele, só. Eu bem legais, tem... O Dr. X falou do Batman, cara. Todos os três jogos do Batman foram de pancadaria. Eu não me lembro muito do 1, eu lembro do 2. O 2 eu lembro que era do Pinguim e tudo mais, aquele eu curti pra caramba, cara. Isso. Foi você, Tissi? Desculpa. Tinha o 3 que eles... Foi tinha o 3 que ele tinha um aspecto um pouco mais realista, mas ficou feio pra caramba. Como é que é? Ah, o do Eternamente, né? O 3. É aquele que tem. É, mas até aquele filme é uma porcaria, então não gosto. Relacionado àquele filme é uma porcaria. Ele ficou feio pra caramba, não achei não. Fala isso. Eu não curti, cara. Sinceramente, aqueles uniformes totalmente bíblicos do Batman, mas. Ah, os vilões são legais. Pelo amor de Deus, cara. Não... Sabe o que eu deixo de ignorar? Mas aquilo é só se você tem com a intenção de, tipo, eu vou ver aquilo pra rir. Aí é outra coisa. Exato. Aí é sessão da tarde, aí beleza. Assisti de coração aberto, pô. Ah, então tudo bem. Porque sabe o que eu fiz? Eu vi o 1, eu vi o 2, eu falei, nossa, vai, o 3 agora vai arrebentar a boca do balão e me aparece. Arrebentou mesmo, né? Arrebentou totalmente o contrário. Arrebentou. Que nem Street Movie, pô. Bom, Street Movie também, é decepção do caramba, velho. Assistir de coração aberto. Mas tipo, vamos supor, você pega o Batman 1, legal pra caramba, que tinha o Jack Nicholson lá, aqueles negócios e tudo mais. Aí você vê o 2 também, muito bacana. O Michael Keaton que faz o Batman tem 1,50m. É, não, não conta. Mas aí no filme ele não mostra esse tamanho. Ele filma de baixo pra cima, Batman, né? Parece alto. É, exatamente. O Batman é um dos melhores Batman, cara, aquele do primeiro, cara. É. O clima assim foi muito bom. É um clima sombrio, né? O ator que fizeram como o Bruce Wayne não vale nada, cara. Exatamente. O ator que fizeram como o Bruce Wayne, faz o livro, não vale nada. Exatamente. Cinema, agora você vai me desculpar, cara, mas depois você tem aquela decepção, aí você pega pra ver, pra rir, beleza. Agora, Não tem como, cara, infelizmente. 3 e o 4, melhor nem tivesse ter existido, velho. Sério mesmo. Apesar de ter elenco, ter os atores do momento, tipo, sei lá, George Clooney, Jim Carrey, o Arnold Schwarzenegger como aquele Mr. Freeze lá e tudo mais. Mas a roupinha, o jeitinho de vestir a roupa, o bate-cartão de crédito. Pelo amor de Deus, essa regressão lá pros anos 60 do Adam West lá. Ah, não fala, aquele antigão lá é show de bola. O antigão é clássico, porque aí você pega e tá aí, mas sei lá, cara. Mamilos, combate escudo transformado. Ticinha tá falando dos mamilos. É, o uniforme do do Batman tinha mamilos, velho. E que isso, pô? Pelo amor de Deus, pô. Aquele negócio cinza. Aquele negócio cinza com aquele, aquela funguinha preta, com aquele fiquinho amarelo. Coisa ridícula. Cara, sei lá, cara. É foda. Só não. Ixi, acho que alguém caiu eu aqui. Eu me lembro que passava tudo isso no SPC. E eles anunciam assim como. Pensou, meu Deus. Assim, inédito. Como inédito e, nossa, vai passar o Batman 4, o Batman 3. Não perca! Não sei o que, é muito foda. Sei lá, não. Tá bom, games de... Isso, vamos voltar ao assunto principal. perdão. Só pra registro, vocês falaram agora da Golden Axe, né? Foi o primeiro jogo que eu joguei no fliperama, assim. Quando eu meio que iniciei ali nessa vida. Perdão, como é que é? Ó, o Pombo repete, depois o Meg repete. Pronto. Ok. Eu falei, só para registro, como vocês tinham acabado de comentar sobre a Golden Axe, foi o primeiro jogo que eu vi assim no fliperama, o primeiro jogo que eu joguei no fliperama, na verdade, na época de voltar da escola com o dinheiro do lanche, sem gastar dinheiro, sem comprar nada no recreio, para poder jogar uma fichinha ali no bar e morrer pros três primeiros carinha. Foi o primeiro jogo assim que eu... entrei na nossa vida louca aí, não saí mais. Eu era burguês, porque eu lanchava e depois eu jogava. Não, com certeza. Com certeza era burguês, cara. Tá rico. Pô, eu tinha um real, cara. Na época, quando chegou o real, passagem de ônibus era 35 centavos. Eu ia, voltava, não comia na escola. E a ficha era 30 centavos, cara. Eu guardava aquelas moedinhas como se fossem preciosidade todo dia, cara. Foda mesmo. Falar de Crime Fighter já? O Tom X aqui falou sobre o Superman. Qual? Boa. Ah, aquele joguinho horrível da morte. Boa. Mas. Superman. Mas teve uma. Ele assim, como é que ele teve uma participação na história, né? Também, cara. Tinha um do. Eu acho que ninguém lembra muito. Mas tinha um do Mega Drive. Não sei quem jogou. Eu joguei do Mega Drive, porque na época o Mega Drive era bacana. Eu joguei do Mega Drive, não sei quem jogou aí, mas era foda. Rapaz, Mega Drive é bom até hoje, rapaz. Eu não tive muito contato com o Mega Drive. O Mega quem tinha era meus primos, então não tinha pouco contato. Eu tinha era o Super Nintendo, depois de muito tempo. Falaram de Crime Fighter já, não? Já. Ué, você pode falar aí pra nós. Não. Vocês já falaram? Não entendi. Não falamos. Falamos? Não falamos, não. Acho que o Mega colocou uma foto ali. Falou. É o Super Nintendo que tem o Ninja Verde e tudo mais. É que assim, aquele Vendetta lá, ele foi lançado nos Estados Unidos como Vendetta. Mas no Japão ele é o Crime Fighter 2. Ah, sim, verdade. Ele vai. Mas existe um. Existe um chamado Crime Fighters mesmo, sozinho. É, que é o primeiro. Como é que ele é? Como é que ele é? É um que tinha um carecão, que ele você descendo na primeira fase de um túnel de uma parede. Tipo um sapão de lixo. Tem um cara careca com a camisa aberta. Vamos ver se eu consigo achar a imagem do jogo. Então eu tô confundindo, porque a Crime Fighter que eu tô pensando, que eu tô querendo falar, é aquela que tinha uma nuvem de cara, meu. Tinha uns 50 caras na tela. Isso era um bonequinho pequenininho ali de um centímetro e lutava contra uma nuvem de... E se você jogasse de 2, vinha mais de 100 na tela. Eu mandei a segunda imagem aí. Veja se é esse que vocês estão falando. Esse mesmo. Esse que eu tô falando, eu não me lembro o nome. Esse que eu tô falando, eu não me lembro o nome. Você escolhia dois personagens. Um era um cara careca, meio careca, com o cabelo só do lado. Um sobretudo meio marrom, aberto, sem camisa. E vocês saíam... E os personagens saíam de uma parede, como se tivesse sido jogado de um túnel. Não começava, tipo, numa prisão, não, né? Me lembro o nome dele. Não, você começava num lugar aberto já. É, porque aí se for a que você sai de uma cela, aquela já é a POW. É POW, né? Que é prisioneiro de guerra. Ah. Essa aí também é uma nuvem de cara, meu. O Deadpool falou assim. Dela. É esse não, é esse mesmo. Já falou da POW já? Já falou, porque eu fiz confusão, que tinha. Já. Na capinha, eles. Uma capinha que eu vi, eles são parecidos com os caras do Double Dragon. Aí. Parece que até da SNK, né? Um negócio assim. É, não tem certeza. Não foi desse povo que foi originado o Ralph Clark, não, do The King? Eles parecem, né? Acho que é Ikari Warriors que chama o jogo. É, Ikari Warriors. Ah, pronto, é esse mesmo. É esse mesmo. É Ralph Clark que sai desse jogo. Muito bem, muito bem. Ó, um e jogo aqui. Fala, Pombo. Não, então, é. Ainda sobre a Crime Fighter. Eu tenho certeza que tem um Crime Fighter mesmo, que não é a Vendetta. Que... Só se deve ter alguma variação no nome ali, mas tem essa Crime Fighter e tem a Vendetta. Eu sei que também a Vendetta também é chamada de Crime Fighter em outros lugares aí. Mas é que eu não tô com o emulador aqui pra olhar, mas... Dá uma olhada na lista do emulador, lá, coloca na... Realmente não, na categoria lá de jogos de tela, vê se não aparece. Mas vendo aqui o Crime Fighter no YouTube, dá pra ver que o Vendetta meio que se inspirou nele, cara. Muita coisa aqui, a moto, então. Tem um show de nudismo também aqui. E tem no Vendetta. É, se não me falha a memória, tinha um Crime Fighter mesmo sozinho e além da Vendetta, assim. São jogos diferentes. Não. Essa época aí era tudo muito parecido, né? Só mudava o fundo e a cor do cabelo do boneco. O game clássico que vocês estão me esquecendo, de arcade é esse aí, ó. Do Simpsons. Pois é. Tava pra jogar até 4 players. Outro? 4? Acabei de achar aqui a imagem do cara do Vendetta que fica enrabando os outros, cara. Ah, isso eu não vi, não, hein? Isso mesmo. Só pra constar, parece aquele avatar do Rico antigo, do Hard Game. Então pode-se dizer que é o Rico que tá embaixo. Ele tá enrabando o poste ali, cara. Meu Deus do céu, cara. Que além de enrabar, ele ainda lambia. É mesmo, cara. Velho, que é uma que beleza. Isso? Quem tiver vendo isso agora, eu tô colocando a imagem aqui no... Do histórico, cara. Nossa, é uma imitação japonesa? Eu primeiro. Lambendo poste e rabando. Isso é montagem? É japonesa. Não é montagem, velho. Eu tô te falando, tipo, tinha isso mesmo. Acho que isso é a versão japonesa dele. Eu lembro desse bicho, cara. Ele enrabava qualquer coisa que ele via, entendeu? Se tipo, ele estivesse andando e o chefe da face. O chefe da face ficasse no caminho dele, ele enrabava o chefe. Ele enrabava qualquer coisa. Ele só não enraba o cenário porque não tem como. Mas o poste, ele também dava pra se encostar no poste. Então ele enrabava o poste também. Pena que o baú de jogos não tá aqui. Ele não tá online. Mas eu acho que eles comentam dessa parte também. Mas é brincadeira, cara. Isso é de traumatizar um menino lá que tá jogando. E você vê um negócio desse, entendeu? É. Brincadeira. Tu vai ter três players ali. Menino, mano. É foda. E aí, Bruno? Opa! O que tá com três players ali? Deixa eu ver. Isso aí tá com fita de emulador. É, porque é isso. Porque às vezes tem um que tem dois players e outros tem três. Às vezes tem quatro. Esse é, são quatro players, né? Quatro players. É o mesmo caso. Só que tem a versão de dois. É isso. Ela tem a. Tem igual o mesmo esquema do Cadillac. Tem versão que tem 4 personagens e tem versão que tem 2 personagens. Não número. Número jogado, de pessoas jogando no meu tempo. Falei 3 players, eu vi o crédito ali no meio, confundi, tem 2 players, tá certo? É 2 players. É, confundi o crédito ali pra ser pra player. Muito bem, muito bem. Alguém quer fazer mais algum comentário aí do Vendetta? Não, não, não. Dispensa comentários. Uau. Próximo. Ele é brutal, brutal. Ó, um legal aqui, tipo, eu acho que esse é um dos meus vilões preferidos aí do cinema, assim, é o Predador, cara. O Predador. Tem o Alien vs Predador. Predador do arcade, muito bom. E esse jogo é muito foda. Deixa eu só achar ele aqui, a imagem dele, pra ver quem não viu ainda. Esse jogo, muito bacana. A infinidade de golpes que o jogo tem, cara. Você pode dar pilão, você pode dar shoryuken, você pode dar bolinha. Muito bem feito. Muito bem feito, muito bem feito. E jogar com os humanos é uma porcaria. Eu não gostava de jogar com eles. O negócio mesmo era predador na... Aí vem a pergunta. Cadê a sequência? É. Porque quando o jogo é bom, eles não fazem, né, velho? Sei lá. Ver cada lixo aí com sequência e... É, velho. É. Jogo daquele nível lá não... Vai ver, pode... Ele pode ter investido muito nele e assim, não rendeu tanto quanto eles esperaram, né? Mas apesar de tudo, saiu um jogo muito bom. Mas o link que tu colocou tá fora. Fazer sequência tá fora. É melhor deixar quieto. Às vezes é melhor morrer com um jogo bom pra sempre do que ficar inventando moda e deteriorando. É. Se tu tá fazendo porcaria, é melhor deixar o primeiro. E aqueles do. Já vi do Power Ranger, do Super NES, o eu joguei o 1 e o 2, cara. Nossa. Bomba Grid também é bem brutal. Tinha um jogo, tinha. É verdade. Esses joguinhos do Power Ranger do Super Nintendo que as mulheres tinham o mesmo físico dos homens. É. Nunca prestaram atenção, não? Mas, tipo, o seriado era meio que assim também, cara. Não, é porque no jogo você deve estar falando que elas tinham músculos, não, né? Um negócio assim. Marombada total, né? Agora que eu tô lembrando. Porque no seriado, é lógico que eles são meio ali. É, iguaizinhos e tal, tudo mais. Só muda a cor. Mas no. No jogo eles deixam as musculosas, agora que eu tô lembrando disso. As mulheres ficam meio musculosas. Né? Mas também, né, precisa fazer sprite de mulher, deve ser um saco fazer tudo de novo. Aí saber. Era melhor não fazer, pra fazer aquilo, era melhor deixar quieto. Mas no. Tinha dois Power Rangers. Tinha aquele um, né, que era de uma pessoa só. E tinha um 2 que ele já colocava, podia usar 2 players já. Isso era a época de Super Nintendo por R$1, né? Exatamente. Falou tudo agora. Uma hora R$1. Uma hora R$1. Esse do Dr. X está falando do filme, eu não lembro exatamente desse. Esse do filme é o de luta, não? Não, vi não. O que, Power Ranger? Isso. Nossa, ah, tá. Eu gostava do. Ah, ele tá falando que era... É verdade. É verdade, tem mesmo. O The Movie era a aventura de 2 mesmo. Eu me lembro de 3. Eu me lembro. Tá jogo de luta, não. Eu me lembro de 1, que você andava e batia. O 2 também era de andar e bater. E o 3 era de luta dos robôs. Você pegava os robôs lá e. Era esse mesmo. Pelo amor de Deus. Horrível. Deixa eu me lembrar um que era muito bom mesmo. Ele tinha o 3. O último que eu joguei foi o 3. Qual era o nome dele? Você tinha 5 personagens: uma ninja, um ninja americano lá, ou com um tapa-olho, um grandão careca que usava tipo um bastão super grande, preto. Esse, acho que eu sei qual que você quer dizer. É um mais recente, não é? É, uma, é o último, saiu. A minha é uma que a parte da roupa dela de cima era roxa. Só tem também essa parte de cima da roupa. Cara, deixa eu só lembrar. Não faz nada na época. Esse, eu sei qual que é, esse jogo é muito bacana mesmo. Estou tentando lembrar o nome dele aqui. Cara, é meio, a única coisa que eu fiquei meio. É, acabei de achar a imagem dele aqui. Quem não jogou ainda, pode jogar, porque é um jogo muito foda. Ele se chama Sentoku 3. Parece que tem 1, 2 e 3 que não tem nada a ver com a história. Esse aí, não é? Não, tem não. O 1 é diferente. Ah, sim. O 2 é diferente. Goku é clássico. É SNK, né? O Goku é muito bom, rapaz. Goku é clássico. Jogava no Neo Geo. Mas da SNK, eles tinham. A SNK tinha muito joguinho desse tipo, assim. Uhum. Tinha um chamado Mutation Nation também. É, Nação Mutante também. Era outro do mesmo estilo do Vendetta, que os caras ficavam 3 dias na máquina. Isso, mesma coisa. Pois incrível, eu não gostei muito não. Aquele... É, ali era. Os caras jogavam escondido aqui, eu me lembro que é, ver quem fazia mais ponto, né? Aí tipo, o cara ficava jogando. Se chegava alguém, desligava a máquina, pra ninguém ver qual esquema que ele tava fazendo. Olha. Se tu ficasse parado, começava a cair bomba do céu e o cara não podia ficar enrolando, né? Então os caras tinham um esquema maluco lá pra fazer um recorde sobre-humano, porque ninguém tirava. Aí pra ninguém ver, quando chegava perto, ele desligava a máquina. Sabe? Nossa. Vê o nível de doença dos caras daqui. É, e não falei lá no começo, eles não jogam por diversão, é profissão mesmo. Foda. Aí pra mim já não vale mais a pena, não. Sendo assim, já não vale mais a pena, não. É que nem eu tava falando pro... Não é como Letal em Força aqui, mas eu vi ele chamando ele de outro nome, Cheetos, né? Então, eu tava comentando com ele. Quando você jogava na máquina, você pagava pela ficha. Então você, tipo, pesava pela sua vida, né? Então você ia devagarzinho, né? Você ia, né, na manha, na maciota ali nas telas, né? Final fight, é devagar, não tá chamando todo mundo. Agora, a partir do momento que você já joga no emulador, ficha infinita, tô aí, entendeu? Vai andando, continuando, matando todo mundo e morrendo e continuando e põe 50 créditos de cara. Agora eles não, eles querem terminar com uma ficha, com uma vida, sem morrer, não sei o que, não vale continuar, entendeu? Verdade. Então, meu, verdade. Isso é na época que você pagava pela ficha, hoje em dia. Que Final Fight, a gente já deu uma pincelada já nele pelo caminho. Não tem muito mais o que falar dele, não. Um clássico. Falaram aí do rádio. É, falando do frango. De comer o frango com a mão suja. Comeu tirar frango de. Tirar frango de balde enferrujado. Negócio do lixo. Achar colar de pérolas no meio da rua. Ah, só pra apresentar aí pra vocês aí, o Sora é um camarada meu que mora aqui perto. Você tá sumido do fórum? É, tá sumido do fórum, faz parte do fórum lá, mas tá meio invisível lá. Personagem secreto, aparece de vez em quando. Tá sem microfone, então vai ser o membro mudo, só vai ouvir. Mais um do chat, só vai ouvir. É. Ó, é bom porque assim eu posso falar mal dele, né? Ele não tem como falar. Verdade. Posso meter o pau que ele não tem como se defender, né? Não tem retaliação. Só pra dar nome aos bois. Ele que é o maluco lá da Vendetta, lá que sabe onde vai sair cada nequinho. Ah! Eita. Ele faz parte do quarteto lá, que os caras que ficavam 6 horas jogando lá. É, que isso, caramba, mó visto. Eu ia pro fliperão e levava um banco, meu, pra ficar sentado lá, que cansava ficar em pé. Caramba. Já contou quantos inimigos vem no jogo? É, ele contava, ele sabia. Aí o dono do fliperama lá, o Alex, falou assim: vocês só podem virar 2 vezes e ter que ir embora. Olha lá. Não deixa mentir. O cara até morreu, mano. O cara até morreu, o dono do fliperama. Tanto que os caras viravam lá. Valeu, cara. É, lá, o cara tem quase 6 horas, sei lá. Nossa senhora, cara. da sequência aí. Estamos só com metade da equipe aí, que deu uma chuva lá em Minas Gerais, entrou debaixo da água e a turma do Mineirinho tiveram que dar uma corrida fora. Como também nós já estamos estourando o tempo, nós vamos só fazer um especial aí, talvez o que a galera falou aí, que era o mais clássico de todos, que é o Final Fight. Final Fight foi lançado em 89 pela Capcom. E é um dos jogos mais conhecidos. É, pra Fliperama, que é um dos jogos mais conhecidos aí. Pelo menos o Beat'em Up aí é o carro-chefe, dá pra dizer assim. Uma curiosidade que eu peguei na Wikipedia aqui, que o nome do Final Fight era pra ser Street Fighter 89. É, essa aqui, ó. O nome original dele, do série Final Fight, era pra ser Street Fighter 89. Até antes de planejarem o Street Fighter 2. Aí depois que eles mudaram o nome pra Final Fight. Final Fight tem tudo, tem clássico no beat'em up, tem os frangos, os caras junto do chão, tem os diamantes que saem do lixo, tem os inimigos que vêm de tudo quanto é lado, tem cano, tem espada, tem coisas pra pegar e bater nos outros. Tem, por incrível que pareça, tem motivo aparente, um bônus de quebrar um carro e um bônus de quebrar um vidro. Tem a fase do elevador. Sem lógica alguma. Tem a fase do elevador aberto, que os inimigos caem, assim, do nada, e não se machuca. Mas eu acho que o Final Fight, eu acho que é o único que tem metrô, tem, né? Tem metrô. Eu não lembro de outro metrô. Tem mesmo. Metrô. Tem. É a segunda fase, porra. Tem metrô. Tem metrô mesmo. Na fase, você desce pro metrô ali. Uma curiosidade aí, quando foi convertido pra Super Nintendo, o Final Fight, eles lançaram uma versão que só tinha um player, que não dava pra jogar de dois, e tiraram o Guy fora. Jogava de... É, e tiraram o Guy fora, o Ninja saiu fora. Aí depois eles lançaram outra versão, que era o nome Final Fight Guy, e tiraram o Pod e colocaram o Guy. Só que não mudou nada do outro. E... Só jogava de um também, né? Teve essa notícia aí, parece que de uma ROM hack que dava pra utilizar os inimigos, né? É, parece. Cara, isso aí pintou na internet tem um ano e pouco já, cara, que... Tem dos caras jogando com os chefões, com os inimigos, mas a ROM eu nunca vi. Ah. Eu tentei procurar, mas não achei também não. Não encontrei a ROM. E a 3? Não consegui achar. Aí depois o Final Fight saiu o 2, exclusivo pra... o 2 não saiu pra arcade, saiu exclusivo pra console. Só pro Super, acho que foi só pro Super e pro Mega, cara, eu não lembro. Não, acho que foi só Super Nintendo. Acho que foi só Super. Confirmar aqui. Não, eu acho que pra Mega Drive não teve nenhum da série Final Fight, não. Não teve, eu acho também que não teve, não. Na 2 não tinha especial. Não, essa foi na 3. Na 3, né, que... Até hoje não sei como é que faz. A 2 saiu só pro Super Nintendo mesmo, não foi feito pra arcade. E daí tinha um ninja, uma ninja chamada Maki, do mesmo clã do Guy, e um brasileiro ali chamado Carlos, do nada. Só que um brasileiro meio samurai, assim, meio nada a ver. Assim. Aliás, essas duas continuações que teve pro Super Nintendo desse Final Fight eu achei muito nada a ver. Nem o 2, nem o 3. Acho que eles avacalharam com a galera do Super Nintendo, que é uma merda. O 3 eu gostei, cara. Eu achei um joguinho legal, tem os especiais deixam o jogo bacana. Só que o problema do 3 é que é muito fácil. Meu Deus, você coloca no Very Hard e até uma criança de 5, 6 anos aí consegue terminar, cara. Eu achei um joguinho muito fácil, assim, cara. E o chefão é o Bison também, que é igual. Pegaram um igualzinho o Bison e puseram ali. E sem graça, assim. Perde. Eu concordo. Cheetos, né? É o tipo do jogo sem vergonha, tá vendo? Não, então, eu concordo. Eu acho assim que a 1 foi a Final Fight, né? É o jogo. Isso aí vai passar 50, 100 anos e vão estar falando dela. Agora, a 2 e a 3, primeiro que tu vê que nem saiu pra máquina, né? Foi direto pra console. É que nem filme que não vai pro cinema. Vai direto pra DVD. Vai direto pra locadora, né? Fora aqueles que vão direto pra sessão da tarde, né? É, mais ou menos por aí. Então assim, a 2 e a 3 dá pra jogar, você dá pra brincar ali um pouquinho, mas não tem a menor comparação com a 1, né? Então é versão de console mesmo, versão exclusiva pra console. E a 3 eu pergunto, como dá os especiais? O Guy, eu sei que é duas meia-luas pra frente e soco. Eu senti o Super, duas meia-luas pra frente e soco. Ele que dá ele tipo um monte de soco no cara, assim, e no final dá meio estilão de um Hadouken. O cara, assim. Não, eu cheguei a ver esse meio Hadouken, assim. Só cheguei a ver isso, só. Tem uma sequência antes, então? Ele tem um meia lua pra frente, soco, que ele faz a... meio que um Hadoukenzinho. É. E daí, então no especial, você segura o cara, tipo quando você vai pra dar joelhada, assim, você segura o cara, aí faz meia lua pra frente, soco. Ah. Daí o... é, o Gai dá um monte de porrada no cara, assim, e daí dá aquele meio Hadouken no final. O Agar, quando você faz isso, entendi, quando você faz o Super, agarra o cara e faz o movimento do Super, que o dele, eu acho que é 360 e soco, ele joga o cara pra cima e dá dois pilão, assim, sei lá, maluquice. Entendi. Essa que vem na sequência, fala. Não, eu acho que é esse lance que vocês estão... Eu nem vi esse lance aí de especial do Super Nintendo, porque eu acho que eu nem joguei o jogo, porque não deu vontade. Mas parece que tá até copiando um pouco aquele Street of Rage também, que tinha barra, tinha os especiais. Eu acho que a Nintendo meio que... porra lá, estão fazendo assim, vamos fazer assim também. Mas não se compara, né? Street of Rage também é um clássico dos clássicos. Não tem como comparar. Né? Street of Rage só bate... tá no nível de Final Fight 1. Não tem como comparar. A 1 é. Dá pra jogar, a 2 e a 3 é divertido, dá pra você brincar um pouquinho. O que mata é a questão de um player, né? Um player, nesse tipo de jogo de tela, que aqui a gente chama de jogo de tela. Jogo de tela de um player, meu, é fadado ao desastre, porque a diversão mesmo tá em você jogar com 2 players, 4 players. Quanto mais enfim, gente, melhor. Com certeza. Né? Exatamente. Acho que eles fizeram pra dar errado mesmo já. É, eu até ia falar que. Que a gente deveria ter feito uma... depois, de repente, fazer uma sublista com os jogos de 4 players, né? Que são poucos, né? Não são... não tem tantos jogos assim de tela de 4 players, né? Dá pra fazer um... acho que a gente já passou por todos aqui, né? A gente passou por todos. Eu tô vendo aqui. A gente falou Capitão Comando, falamos Vendetta, falamos... Tartaruga Ninja. Faltou mais algum? Mais. É, Avengers, né? De 4 também, olha lá. Avengers, falamos deles também. Avengers, tem Cadillac Dinossauro, então, qual mais? Também. O Crime Fighter não, a... então, o Miltinho, tira uma dúvida. Tem a Crime Fighter e tem a Vendetta, não tem? Que a gente tava discutindo isso aqui um pouco antes. Só que tem um outro porém. É, acho que a versão japonesa da Vendetta é isso, velho. A versão japonesa da Vendetta aqui. Que chama Crime Fighter. Então. É, na verdade... então, pelo que eu tava vendo na Wikipedia ali, ele diz assim, que o Crime Fighters é o primeiro, e depois o Japão lançou a Crime Fighters 2 e lançou nos Estados Unidos como Vendetta. Então a Vendetta é a Crime Fighter 2. Ah, então tá explicado. Então é por isso que é o que eu falei, que a Crime Fighter sozinha era diferente da Vendetta, né? Tem, igual o Mochão tava falando, tem um monte de semelhança entre os jogos, moto e joga coisas nos outros, mas a seria o que faz os dois. Segundo eu, não sei se eu não joguei. Entendi. Mas acho que essa Crime Fighter, a primeira mesmo, ela não joga de 4 na tela, né? Eu acho que é 2 players também, né? Não tenho certeza. Bom, mas sim, seguindo aqui, depois da Final Fight 3, tem esse Mighty Final esse é meio, Fight tipo, que vocês já tinham visto isso, carro, não? Né, cara? É um Final Fight SD, assim. Não é esse? Esse aqui é um... é isso, é um de bonequinho e tal. Eu vi. Nunca vi. Tá vendo aí, não? Eu cheguei a jogar. Eu também nunca tinha visto. Troço. Eu joguei pra mas é, pra qual o sistema? Eu não entendi esse negócio aí, cara. Deixa eu ver se conseguimos uma foto dela. É, eu joguei pra Nintendinho, exatamente. Tem uma foto ali, porque eu jogava no fliperão e um dia cheguei na locadora e falei, nossa, que massa, Final Fight pra Nintendinho. Só que é uma palhaçada, cara. Meio uma sátira. Divertidinho, meio chão Double Dragon, assim. Tá mais pra Double Dragon do que pra Final Fight mesmo, sabe? Tem o traço ali daquela Capcom Pocket aquela Fighter. De luta. É. Super Puzzle Fighter. Pocket Fight, verdade. Uh-huh. Os bonequinhos pequenininhos e tal. Bacaninha. então. Tudo bem que não é, não vai ser no, no patamar dos 2D, né? Mas a gente tem também a no, no, no nível 3D aqui a Final Fight Streetwise também, né? Chegaram a ver? Divertido. Cheguei não vi, não. Na casa de um colega, eu vi na casa de um colega e não, não achei tudo isso, não. Achei que... Porque você, inevitavelmente, você vai lembrar da, da, da primeira. Entendeu? E, sei lá, não tem o mesmo, mesmo carisma ali, entendeu? Não, eu não sei se eu ficaria jogando 3, 4 horas desse jogo. E não é... Era não sei se joga de 2. É de 2 players, não? 2 players. É, do Play. Do Play 2, exato. Play 2, né? Tá, tá falando. Isso, é. E tudo bem, assim, pra, pra fechar Final Fight, não sei se tem outras além dessa, tem também a de luta, né? Sério? Final Fight Revenge, não é isso? Ah, eu já ouvi o... Eu não cheguei a ver isso aí, cara. Não é de tela, não é. Isso, é, não é beat up, no caso é de luta mesmo. Assim, eu nunca cheguei a ver e tal, mas eu sei que existe. Saiu só pra Sega CD isso aí e tal. Eu acho que tem um pra PlayStation também, não tem? Não cheguei a ver, eu não tenho PlayStation certeza. 1, um jogo meio de no caso, como se fosse Street, mas com personagens do Final Fight. Não parece que não colou muito bem, não. Essa eu não cheguei a ver, não. Eu sei que só sei que existe, mas não cheguei a ver. Não, não, falou Zumbi Revenge, não? Falou, cara. Foi? Zumbi Revenge também é um bom jogo, Dreamcast. Isso aí também é um jogo legal, interessante. Isso, essa mesmo, Saturno. Eu me enganei, Saturno. Só que foto de Play Game eu nunca consegui achar. É verdade. Eu sei que até um certo tempo era meio que lenda, assim, se ia sair, se não ia, se tinha, se não tinha. É, que eu achei dizendo que é isso aqui, Mega? Personagens do Final Fight Revenge. Ah, não, não deve ser, não. Não deve ser. Nossa, mas é feio demais, cara. Só dá pra... O link do YouTube mas... é feio demais. É, então. Que isso? Dá, ah, dá do, do jogo? Não, eu vi a foto que você mandou em seguida. Ah, tô vendo, peraí. Bom, mas acho que deu pra dar uma pincelada legal, feio, falar bastante. Nossa, é muito ridículo, hein? Não, não, foi melhor não ter falado. Esquece. Beleza. Eu acho que deu pra dar uma pincelada legal aí, né, sobre a... Clássico. A grande maioria aí, os principais de 4 players, né, que são os mais clássicos. Deu pra dar um... Arô! Deu pra comentar legal ouvindo, aí, filho? Bastante. Arô? E aí, Baga? Choveu muito aí? Vocês estão bom? E aí, Baga, tem embaixo da água aí, como é que tá aí? O bicho tá pegando aqui, velho. Pô, tá com medo de morrer afogado aí? Como é que é? Não, rapaz, é, não, tô com medo de levar um raio do Raiden, um troço assim. Pô, ele é trocutado. Não, não, tá indo pro seu lado aí, rapaz. Tá indo pro seu lado aí. Vou lá pra cima, vou lá pro rico lá pra cima. Beleza. Então, só queria só agradecer aí ao Sora aí que participou aí, pelo menos ouvindo. Ver se da próxima vez ele tenta arrumar o microfone aí pra poder também dar opinião, comentar. Beleza, então. Isso aí, galera. Um abraço pra vocês aí. Boa sorte na hora de editar isso aí, Mega. Abraço aí pra todo mundo. Fala aí, valeu, fui. Falou. Falou, até mais. Beleza, valeu. Rapaz, mas Moonwalker é clássico, rapaz. Moonwalker tem que ser comentado. Olha, que é o seguinte. Não, clássico daquele? Não. Moonwalker é clássico, mas eu tô falando que o gênero do jogo, acho que é de ir batendo, meio Double Dragon, meio Final Fight. Aham. Moonwalker também é de andar e bater. Eu acho que ficaria dentro de um gênero diferente. Quem, pô, vai ter Moonwalker, vai ter Shinobi. É porque assim, há pancadaria, né? E há o jogo de plataforma, porque, sei lá, o Moonwalker ele tem um pouco plataforma. De plataforma, entendeu? Shinobi é plataforma também. Shinobi também, então. Mas também os dois são de pancadaria, esse aqui é o problema. Eles são de você andar e bater. Plataforma é o Mario, aquele Ghosts and Goblins lá, que lá é plataforma. Você morre mais caindo nos buracos do que morre caindo nos braços do inimigo. Se tiver buraco no jogo, então. É, tipo, Final Fight você não tem que pular nenhuma hora. Então, por isso que eu acho que é uma parada diferente. Entendi. Ah, tá, tô ligado. Tipo assim, Moonwalker, não, por exemplo, não pula. Isso, ou, isso. Tipo assim, usar esse padrão assim, por exemplo, Double Dragon, vai porrada e pula. The Punisher faz isso também. Final Fight faz isso, já Moonwalker não faz. Exatamente. Rapaz, depende. Tem o Moonwalker do Mega e tem o Moonwalker do Super Nintendo. Tem Moonwalker do Super Nintendo? Tem? Não, tem, hein? Onde tirou isso? Não. É Super Nintendo ou é Mega Drive só? Mega Drive. Ah, Mega e Master. Aliás, ó, esse Mega é o único Drive. Jogo Flipper, homossexual. Master e Mega. Esse é o único jogo homossexual do Mega Drive, entendeu? É tudo de macho, cara. Rapaz, o do Flipper ainda é pior, cara. Qual que é o jogo homossexual do Mega Drive? É o Moonwalker. O Moonwalker? É o rapaz. E sobre o jogo homossexual, tem aquele Altered Beast lá também, que é de andar e bater. Que os caras tomam uma pila e ficam andando de cuequinha. Não sei se vocês lembram, eu vou passar a imagem dele aqui. Ah, mas o Altered Beast é um clássico. O jogo. Mas o Moonwalker também é um clássico. Vem com o Mega, cara, né? Comprei. Ah, escuta aqui, homossexual é você, rapaz. Não fala assim de Altered Beast, não. Pelo amor de Deus, eu vou te mostrar a foto aqui, Dan. Ixi, jogo é maneiro pra caralho. Como é que é? Rapaz, não joguei aqui. Jogo é maneiro pra caralho. Não, é maneiro, velho. O Moonwalker também é maneiro, pô. Você tá caindo na pilha do pessoal do baú de jogos. Não. Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Estamos começando mais um podcast AWP, né, no meio de uma zona aqui. É! Nossa senhora, hoje temos a plateia. Plateia, grite de novo para... É! Galvão, filma eu! Quem será o retardo? Galvão, filma eu! Muito bem, muito bem. Hoje nós vamos falar de joguinhos de andar e bater. Estamos com a presença. Porrada franca. É, porrada franca, beat'em up, é uma porrada de nome aqui, cara. Qual mais um? Beat'em up, como diz o Rico. Beat'em up, como diz o Rico. Beat'em up. Já jogaste, já deixa. Essas coisas assim. Muito bem. É os joguinhos de andar e bater. Então contamos hoje com a presença de vários membros aqui do fórum. Temos aqui o Dr. X, que está no chat. Não sei se ele está ouvindo aí agora, neste momento. Isso, está lá. Temos aqui o Cheetos Pimp, participando hoje. Finalmente arranjou uma conexão decente, está participando aqui. Está aí, meu filho? Já era hora, né? Já era hora, exatamente. Temos o Mega Tornado, editor, gravador. Opa. E diretor do programa. Tá ali, claro. Mas o MacGyver, né? É o MacGyver, exato. Temos o Morfeu. Morfeu, você tá aí, Yoshi? Eu. Yoshi! Muito bem. Igualzinho, cara. Temos a Ticinha, que está no chat também.

Dragon foi o Alguém primeiro. Conhece mais outro joguinho aí de, do Atari de porradaria? Só o Deadpool mesmo. Não, foi, quem falou foi o Mega. Esse. É o Mega? Alguém, pelo amor de Deus, você já viu o He-Man do Atari? Que isso? Eu sei que tem, cara, eu sei que tem. Que isso? Você tá brincando? Já joguei, só. Eu sei que tem. Não, como não? Tem? Eu já joguei He-Man com Atari, agora não me lembro como era. He-Man? Graças a Deus. A gente pode tentar achar aqui. Parece que essa aqui, ó, tô mandando mais uma imagem pra vocês. É o Super Double Dragon pro Atari. Aqui a coisa já tá bem mais calibrada, hein, rapaz? E rapá? A coisa tá bem mais calibrada ali. Parece que tem. Não sei se é um homem, uma mulher ou. Tem uma loura ali com contra a bobô. A bobô. É esse pra cadê aleijado, que perna é? É que naquela época. Perna só? Dava mais que a imaginação. Não, a perna em movimento, sei lá, tipo, bem sombreada. Perna aleijado, cara. Imagem número 2. Estou colocando também aqui o link pra quem quiser. O primeiro foi do Double Dragon. Ah, papo, falando sério, cara, tá maneiro mesmo, cara. Tá, tá bacana. Os caras, não sei o que eles arrumaram. Pô, pra Atari, cara. Tá cara, bem. Eu acho que o jogo mais bem feito que o pra Atari tem hoje. Tô falando sério. Eu cara, tinha eu jogo pra cacete de Atari, cara. Do Atari do Tyler, hein? Nossa. Boa, hein? Funciona, será que funciona? Atari. E tipo assim, os dois jogos que eu lembro que eram os mais legais pra mim pra Atari, cara, é aquele Bob vai pra casa e aquele Hero. Não, esse Bob eu não. Eu tinha esse Bob aí. Nunca jogou, cara? Bob Colossus Homem, você nunca jogou? Bob tá indo pra matar o time. Porra, rapaz. Ô, Morfeu, você tá cantando a música. Bob está na última etapa de Atari, mas não tinha nada. Bob está voltando pra casa. Nossa senhora, Ticinha, você chora tem ele Atari? Que ele virou, cara, com a musiquinha do Bob. Ticinha, você tem Atari ainda? Nossa, como é que eu não vi isso? Depois se tá funcionando. Vamos jogar depois. Olha só os clássicos aparecendo. Turbo Game, rapaz. Dr. X tem o Turbo Game. Turbo Game era aqueles parecidos com o Phantom System? É, era o. Hoje parecido com o Phantom na época. Nossa, vou procurar esse cartucho do Double Dragon e fazer umas partidas na casa da minha namorada. Puta. Muito bem, muito bem. Com meus cartuchos de 72 pins e não sei quantos pins. Eu não sei, eu só sei que tinha. Tinha essas merdas mesmo, cara. Tinha pancada de Atari, assim. É. Tinha aquela. Tem cartucho que tinha um adaptador, né? Tinha um cartucho pequenininho que tinha usado adaptador. E tem aquela cartucho normal do Phantom, que é maior. Nossa. Puta. Aí, mas depois vieram os consoles que não tá lembrado. Então, passa 72 pins e vai pegar 72, parece. Só pra não desviar do assunto, eu sei que vocês estão na discussão boa dos consoles. Muito bem. Será que alguém conhece mais alguma coisa do Atari aí? Os porradaria? Rapaz, desse estilo não, porque eu não tive muito jogo de Atari. Eu nem vi pouca coisa. Muita coisa que eu vi foi um sapo de pessoa. Tinha uns 60 jogos de Atari. Eu tinha uns 60, 70 cartuchos. Eu não tinha nenhum desse tipo. Nossa. Raridade, hein? Raridade. Essa aí eu não sabia. Porra, velho, essa aí... Fato como pro cara que achou isso. Foi o Mega, hein? Mega sempre jogou, né, Mega? Eu tinha esse troço aí. Palmas pro Mega. Palmas, Mega. Palmas. Calma, calma. Não é, eu não quero que me dê as palmas. Foi feito, rapaz. Beleza, beleza. Esperta aí, o Gans não tá aqui hoje, o Gans é o sonoplasta. Vamos falar de arcade, são os mais legais. O Atari foi um achado. Isso. Então, só pra constar, o Dr. X falou que tinha uma versão do Super Nintendo também, do Super Double Dragon. É isso aí mesmo? Eu não me lembro dessa versão. É, mas nas melhores versões. Tem, o jogo tinha sim. O jogo é legalzinho, cara. Tinha, assim, era bacaninha pra caramba. Já com os gráficos melhorados. Ah, pra mim, os melhores, tipo assim, tirando um do Flipper, é o 1, 2 e 3 do Nintendo. Os 3 do Nintendo são ótimos. Que foi os que deram o foco com o Flipper. Muito bem, muito bem. E o do DCSD também, né? Do tem um remake muito legal fazendo aí, né? O mais legal de jogo dessa época, assim, é você ver as capinhas de jogo quando é lançado. Dá uma olhada. Nossa. É ótimo. Tinha, eu tava querendo. Garoas.

Aí vem a pergunta: cadê a sequência? É. Porque quando o jogo é bom, eles não fazem, né, velho? Sei lá. Vê cada lixo aí com sequência e. É, velho. O jogo daquele nível lá não. Vai ver, ele pode ter investido muito nele e assim, não rendeu tanto quanto eles esperaram, né? Mas apesar de tudo, saiu um jogo muito bom. Mas o link que tu colocou tá fora. Fazer sequência tá fora. É melhor deixar quieto. Às vezes é melhor morrer com um jogo bom pra sempre do que ficar inventando moda e deteriorando. Deixa eu ver. Se tu tá fazendo porcaria, é melhor deixar o primeiro. E aqueles do. Da linha do Power Ranger, do Penetra, oh. Eu joguei o 1 e o 2, cara. Nossa. O Batrix também é bem brutal. Tinha um jogo, tinha. É verdade. Esses joguinhos do Power Ranger. Esses joguinhos do Power Ranger do Super Nintendo que as mulheres tinham o mesmo físico dos homens? É. Nunca prestaram atenção, não? Mas, tipo, o seriado era meio que assim também, cara. Não, é porque no jogo você deve estar falando que elas tinham músculos, não, né? Um negócio assim. Marombada total. Marombada total, né? Agora que eu tô lembrando. Porque no seriado, é lógico que eles têm, são meio ali. É, iguaizinhos e tal, tudo mais. Só muda a cor. Mas no jogo eles deixam as musculosas, agora que eu tô lembrando disso. As mulheres ficam meio musculosas. Né? Mas também, né, pra você fazer sprite de mulher, deveria ser um saco fazer tudo de novo. Aí saber. Era melhor não fazer, pra fazer aquilo ali era melhor deixar quieto. Mas no, tinha dois Power Rangers. Tinha aquele um, né, que era de uma pessoa só. Mesmo. E tinha dois que eles já colocaram que podia usar dois players já. Isso era a época de Super Nintendo por um real, né? Exatamente. Falou tudo agora. Uma hora um real. Uma hora um real. Esse do Dr. X tá falando do filme, eu não lembro exatamente desse. Esse do filme é o de luta, não? Não, vi não. O que? Power Ranger? Isso. Nossa, tá. Power Ranger, eu gostava do Power Ranger. Ah, ele tá falando que é verdade. É verdade. É verdade, tem mesmo. O Power Ranger, o The Movie era a aventura de dois mesmo. Eu me lembro de três. Eu me lembro. Não é jogo de luta, não. Eu me lembro de um, que você andava e batia. O dois também era de andar e bater. E o três era de luta dos robôs. Você pegava os robôs lá e. Era esse mesmo. Pelo amor de Deus. Deixa eu me lembrar um que era muito bom mesmo. Ele tinha o 3. O último que eu joguei foi o 3. Qual era o nome dele? Você tinha 5 personagens: uma ninja, um ninja americano lá, ou com um tapa-olho, um grandão careca que usava tipo um bastão super grande, preto. Esse, acho que eu sei qual que você quer dizer. É um mais recente, não é? É, uma, é o último, saiu. A ninja era uma. A parte da roupa dela de cima era roxa. Só tenta ver essa parte de cima da roupa. Cara, deixa eu só lembrar. Não faz nada na época. Esse, eu sei qual que é. Esse jogo é muito bacana mesmo. Só tô tentando lembrar o nome dele aqui. Muito bom, rapaz. Não tem que comer. Cara, a única coisa que eu fiquei meio. É, acabei de achar a imagem dele aqui. Quem não jogou ainda, pode jogar, porque é um jogo muito foda. Daí ele se chama Sengoku 3. Parece que tem 1, 2 e 3 que não tem nada a ver com a história. Esse aí, não é? Não, tem não. O 1 é diferente. Ah, Sengoku 2 é diferente. Sengoku é clássico. Sengoku é muito bom, rapaz. Sengoku é clássico. Jogava no Neo Geo. Mas da SNK eles tinham, a SNK tinha muito jogo desse tipo assim. Uhum. Tinha um chamado Mutation Nation também. É, Nação Mutante também. Era outro do mesmo estilo de Vendetta que os caras ficavam 3 dias na máquina. Isso. Mesma coisa. Pois é, cara. Eu não gostei muito não. É, aquele... ali era. Os caras jogavam escondido aqui. Eu lembro que